Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje eu vou contar um segredo pra você, porque esse vai ser um episódio sigiloso. Pegou a referência, arroba. Pegou a referência, arroba. Porque a gente vai falar sobre sigilos. Seria sigilo a ferramenta do mago modernoso? Vamos descobrir hoje. Para me ajudar, temos aqui ele, que veio lá de Suzano, Marcos Keller. Um minuto de silêncio pro mago que só sabe fazer sigilo e ainda usa servidor de terceiros, apenas. Por favor. Oh. Silêncio. Silêncio. Pronto, já mais do que ele merece. Continue. Esses são aqueles caras que chegam no comentário e... É porque vocês não se posicionam? E aí, vocês gostam de ficar criticando o posicionamento dos outros? E meu pau de óculos. É, temos aqui ela também, Juliana Ponzilacqua, da Caravana de São Paulo. Oi, meninas, tutupom. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma maquiagem pra fazer bruxaria. Tá bom. Pegou a referência ou não? Não, ninguém vai pegar a referência. Pega sim, todo mundo conhece a blogueirinha de merda. Tudo bom? Tudo bom, meninas. Se você não conhece, procura no YouTube. Não. Blogueirinha de merda. Continua não sabendo que fica melhor. Temos aqui, vindo da Caravana de Belém, sacanagem, Manaus, Lívia Andrade. Oi, gente. A situação é o seguinte... É um episódio carnavalesco, certo? Acredito que sim. Então, podemos cantar a música do Unidos do Caralho A4? Desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí. Show de bola. Essa geração Hermes e Renato, eu vou te contar. Essa geração... Hermes e Renato que morre. É o mago do caos raiz, né? Hermes e Renato. Essa geraçãozinha... Magia moderna é um ó. Olha, tá todo um cheio escorrendo veneninho, né, galera? Acho engraçado, né, que fala isso. Tipo assim, o livro mais recente da Penumbra que lançou há, tipo, 10 anos, né? Pra atualizar. Caralho, como que é o nome? Bruxaria Apocalíptica de quando? 96? Ah, não, ele é novo. É novo. Bruxaria Apocalíptica. Bruxaria Apocalíptica é novo. Tá bom, então eu vou cortar. No auge da onda. Então tá bom. É que eu tô falando que a gente falta até o mais antigo aqui no Brasil, né? Então... E temos aqui, vindo da Caravana, agora é um mistério, porque esse é um homem de segredos. Sor. Vinícius Ferreira. Caravana, gente, da Távola Redonda. É, diretamente de Hogwarts. Um vingar de leve rola. Então, galera, entre em contato aí com a gente, com suas dúvidas, e seus dados pessoais serão mantidos no mais absoluto sigilo. Não fala isso que nem vou mandar. Não, já manda mesmo, foda-se. Manda com a senha do cartão. Então é isso, hoje a gente vai desbravar e vai dar treta esse episódio... Se não deu até hoje, esse vai dar treta. A gente vai falar sobre sigilo. Da onde vem o sigilo? O que come? Como se reproduz? O seu habitat? Em breve. Do que se alimenta é importante, né? Do que se alimenta é de subproduto de punheta. Vamos pro GKDs e a gente já volta. Dum, dum, dum, dum, dum. Chegamos aqui nos recadinhos do Magicando. E olha aí, você pensava que não ia ter desconto especial para ouvintes desse maravilhoso podcast? Pensou errado, pessoa ocultista média. Vai ter e ainda pode ser combado. Então preste atenção, até o próximo dia 26 desse mês de fevereiro está acontecendo a pré-venda do Palo Mayombe, o Jardim de Sangue e Ossos. naquele esquema gostoso de frete grátis para todo mundo. Mas o ouvinte do Magicando vai ter, ao mesmo tempo, 20% de desconto para qualquer livro da editora Penumbra. É isso mesmo que você acabou de escutar. E veja bem, apenas os livros da editora. Você pode levar o Paulo Mayombe com frete grátis e ainda 20% de desconto. Ou ainda, aproveitar para comprar o Libernu e Psiconauta, supracitado nesse episódio. Leitura obrigatória para qualquer magista que se preze. Só para deixar claro, se você pegar o Paulo Mayombe mais o Libernu, o frete não é grátis, mas tem os 20% de desconto. Se você pegar só o Paulo Mayombe, você vai ter, além dos 20% de desconto, vai ter aí o frete grátis até a pré-venda acabar, que é dia 26/2. Para usar esse desconto, é só colocar o cupom MAGIQUEIRO na hora de fechar a compra. MAGIQUEIRO em caixa alta com CK, tá bom, gente? Corre lá na penumbralivros.com.br e link no post, Rogerinho! Então tá bom, gente. Sigilo. Cara, sigilo é algo muito popular entre os magão de Facebook, né? Creio que sim, né? Acho que é tão popular que eles não conhecem outra coisa, né? Tem gente que fala que, inclusive, é uma prática mágica péssima, moderna, que é o ó, que na realidade tem que estar fazendo outra coisa. Só é um outro que o doce, né? Porque o importante é que funciona. Você andou conversando com o Frate Optimus? Isso. Outro cuzão. O Frater Optimus. Paulo no cu do Frater Optimus. Frater Optimus, às vezes é uma pessoa ótima, às vezes é uma pessoa cuzona. Eu gosto muito dele por causa disso, porque eu nunca sei o que vai vir. Ele tem um mau humor agradável. Gosto. Acho que ele é cuzão sempre, ótimo às vezes. Eu acho que as coisas não precisam ser mutuamente excludentes. Sim, lógico. Verdade. Mas é uma prática que se popularizou na modernidade, não é que ela é moderna, né? A gente vai ver aí que ela não é de hoje, né? Você diria que ela é moderna ou ela é pós-moderna? Essa porra vem do Egito, Andrei. Começando no Egito ali, ó. O pôster do... Pegaram a referência? I have to be a power slave. Puta que pariu. Este episódio está cheio de referências. Sabe o que eu acho? Eu acho que um dia a gente tem que fazer um episódio... E eu vou passar o episódio inteiro imitando o cachorro velho, o xamã. Não, por favor. Apesar de ter essa... Babando e fazendo... No microfone, que ele faz esse barulho. Não. Ei, não vai ter episódio. Vai ser você falando e a gente rindo. Sim. Teve uma pessoa que veio no inbox e falou que é barulho de buceta batendo. Assim. O quê? Rapaz, o pessoal tá tendo uns encontros do Tinder que eu vou te contar, hein? Parabéns, aí eu olhei e falei, cada um seu referencial, né? Eu falei, porra. É, realmente. Já foi no médico? Tava batendo palma mesmo, hein? Literalmente. Bicho. Mas tudo bem. Parabéns. Então vamos lá. Me lembra a história do Clube das Mulheres, mas. Próximo, né? Tá. Próximo. Ah, foi naquela época que você tava trabalhando lá, né? De Google Boy. Gente, a Lívia preparou aqui uma pauta pra gente. E ela começa falando assim: um sigilo ou. Sigila ou sigils. Sigila me parece tipo quando o cara fala, tô com a cabela gosmenta, sabe? Peraí. Energiza logo essa sigila aí, rapaz. Dá logo assim. É tipo chinela. É a mesma coisa. Exatamente. Que é geralmente composto por uma combinação complexa de traços ou figuras geométricas, cada um com um significado, intenção ou propósito. Mas em teoria seria um signo criado para um propósito mágico específico. Isso é um consenso ou mais uma vez a gente vai ficar se batendo aqui entre termos e significados? Eu acho que isso é um consenso. Eu também não. Não? Você tá falando por causa dos sigilos mântricos, sigilos feitos de maneira diferente. Tem sigilos de algum jeito. Isso aqui tá restringindo. Eu acho que esse daí se restringe à parte ocidental da magia. Não, nem isso. Porque a própria parte ocidental já extrapola isso. Se você levar pro sigilo... Eu tô falando assim, se você colocar como sigilo e o sigilo mais comum é o... Isso tá sem pressa, hein? Enfim, o termo sigilo deriva da palavra latim sigilum, que significa selo. Apesar de também estar relacionado a uma palavra hebraica, que seria algo como segular. É isso? Sei lá, não sei ler hebraico, não. Segular. Segular. Então, chegou lá. Já chegou lá. Chegou lá. Exatamente. Que seria o significado palavra, ação ou item de efeito espiritual. E esse tá menos restringente. Então, basicamente, é você transformar uma... E aí começa uma coisa... um símbolo em algo mágico metafísico. É você dar utilidade mágica pra alguma parada. Posso dar minha definição de merda? Vai lá. Eu tô me coçando aqui. O sigilo, assim, todas as coisas você pode definir com palavras. Elas estão aí pra isso, inclusive. São facilmente incompreensíveis pra mente consciente normal. Já diria Depeche Mode. Já diria a Bíblia. Diria? Diria. Tá bom. O sigilo é uma forma de você representar com outro significante o mesmo significado, só que de uma forma que o significante não seja significativo para a cabeça da pessoa. A pessoa sai da letras, mas a letras não sai da pessoa. Mas então, eu não sou de letras. Eu sei que existe significante e significado. Sim. Essa piromba eu passo para Ju. Que significa cada um? Vai, Ju, por favor. Como a Ju mesmo disse, eu saí da letra. É que hoje é um episódio sobre linguagem, né? Porque, afinal de contas, palavras são símbolos e transmitem ideias. Agora entendi o Depeche Mode. Então, Ju, você que é de letras aí, manda bala. Tá, vamos lá. Eu vou tentar explicar significante e significado de um jeito for dummies, porque, dentro da linguística já é uma... Mas você tá fazendo segundo socia? Ou não, você está fazendo segundo... Começa, né? Seguinte, o significante é algo tangível, tá? É o perceptível, é o material, é a palavra escrita, seu nome, Andrei. O significado é o conceito, é a ideia que vem atrás do significante. Certo. Tá? E aí tem toda... aquele lance de, existe uma palavra, por exemplo, o significante manga tem vários significados por trás dele. Pode ser a manga da camisa, pode ser a manga fruta, pode ser... Então, resumindo, tá, linguistas e letreiros, não me xinguem, mas é só pra ficar, tipo, bem tangível resumido. É isso, tá? Pau no cu da academia. Pau no cu da academia. Pau no cu dos linguistas, tudo, inclusive. A gente já tá há um tempo sem falar pau no cu da academia, vamos deixar a pistola mais gente. Tá. Exatamente. Eu posso até dar um exemplo aqui, bem bonitinho. Se você ouve o sonzinho, ou se você vê a grafia de lápis, aí ele fala aqui, esse som ou essa imagem são significantes de um só significado. O conceito de um lápis, instrumento para escrever ou desenhar, blá, blá, blá, blá, geralmente construído a partir de um pedaço de grafite. Esse significado pode ser explicitado em um objeto real, atribuído a ele uma instância ou um referente. Pode ser o meu lápis 6B, o lápis que tá no meu estojo, o lápis vermelho, blá, blá, blá, blá, blá. É sim. Isso. E em português, como é que fica? Não, é isso mesmo. Não, olha só, resumindo, o significado é a ideia do lápis, o significante é a palavra lápis, L-A-P-I-S. Creio que sim. É isso. Então, exatamente. O sigilo é você criar um novo significante para um significado que já exista e, de preferência, um significante que não faça muito sentido para sua mente consciente. Sim. Então você vê um símbolo, um desenho, uma palavra bizarra, tudo isso são significantes que significam aquilo que você quer, que não precisa ser uma coisa, pode ser uma intenção, pode ser uma porrada de coisa, pode ser qualquer coisa, na real. E aí eu já puxo uma observação. É por isso que todo trabalho mágico, quando você vai fazer, tem que ser numa língua ou que você não conheça, ou numa língua criada, porque você acaba separando essas duas coisas. Acho que nem todo, mas isso facilita muito. Mas acho que a maioria, né? A maioria, sim. Tá. Seria como usar partes da sua cabeça que você normalmente usa no automático? Aquilo tá no automático, você tem que tirar do automático. Eu acho que é usar outras partes da sua cabeça, mas não necessariamente as que você usa no automático. E não precisa ser só palavras, por exemplo, o motivo da ritualística em... Na verdade, o motivo da ritualística não é nada do que a galera que tá ouvindo aqui pensa. Ah, usar o cinto de leão não vai fazer diferença nenhuma na porra da invocação. Depende de quem tá usando. Não vai fazer, o cara acredita que tá fazendo, mas não vai fazer. Se o cara acredita que tá fazendo, já. Você vai falar que a minha tanga de texugo é inútil lixo, agora. É lixo. Deixa eu explicar por quê. Depende, se começar o dia Z a era da escrotidão, só vai ser muito útil. O que, que a gente pode fazer é utilizar essa ritualística pra poder burlar essas paradas da cabeça e mostrar que aquilo é uma coisa diferente. O carnavalesco ele serve pra isso. É dar um dibre no Galvão Bueno mental. Exatamente. É aí que ela se torna útil. Agora, falar que o poder da tanga de texugo tá intrínseco? Não, tá nele. É o que usar a tanga de texugo significa pra você que tem poder de... E a mesma coisa vale para nossos muitos ouvintes. Tanga de texugo. Nossos muitos ouvintes cristãos, não? Então isso aqui vale também. A Bíblia não tem poder nenhum enquanto livro. Ela, você que atribui poder pra ela, exato, atribui funcionalidade com o tempo. Ela continua sendo um livro. A livro é papel e tinta. De impressão barata, inclusive, uhum, com papel ótimo pra você... nada. Just, não. Você virar a página. É, tanto que rolou aquela polêmica lá daquela exposição lá da... daquele pãozinho do padre. Hóstia? Hóstia. É o... Queer Museum. É, o Queer Museum. E, tipo, tinha umas hóstias... Escrito umas paradas. Escrito assim, palavrão. Tipo, buceta, blá, blá, blá. Aí o pessoal galera... ficou meio pistola. Baixou o Jorge Lafon. E aí tava explicando, tipo, que não era pra ficar pistola, que ali não é consagrado. Aquilo isso, ali é só um farinha e água, é né? E na doutrina cristã, a hóstia só vira a carne de Cristo na hora que o padre consagra. Enquanto isso, é só um pedaço de pão. É, ninguém foi lá tatuado, tipo, e no um braço. É um pão muito sem graça, aliás. É, podia colocar um salzinho, né, uma... Eu não vou nem falar sobre... Gruda na língua, é uma bosta. Eu já contei o dia de onde eu... vem consagrar, não, né? Minha gente. Mas enfim. Tá bom. Não, não comam a hóstia do ritual da OTO, por favor. Isso aí. Fica de... Ou como. Ou coma, se quiser. Ou como. Avisado foi. Você sabe que teve uma vez que eu fui numa igreja e eu participei da... Quase que ele falou, comi, né, o padre. Não, quase. Ele queria, outro mas dia. Eu não. Ele queria, mas eu não. E eu participei da missa, assim, na missa dos jovens, só tinha velhinha, assim, na parada. Aí o cara me chamou e falou, vem aqui pra você tomar a hóstia primeiro. Eu nem batizado na igreja católica eu sou. Mas eu vou negar o convite, cara. Só tinha eu de jovem, o padre falando de culto de jovem. O resto era tudo velhinha na casa dos 50. O padre no vácuo, né? É, aí eu fui lá, estiquei. Mas, eu não sabia o que fazer. Foi mó feio. Porque você tem que dar uma ajoelhadinha, abrir a boca, né? Porra, Andrei. Você tinha que dar uma ajoelhadinha, abrir a boca, né? Aí o padre vai puxar as calças, né? Então, mas aí eu cheguei lá, tipo, eu fiquei parado, aí ele era mais baixo que eu, aí ele fez assim, né? Acho que era pra abrir a boca, aí eu dei uma baixada. Aí ele sabia, sabe, ficou um momento meio tenso, assim, climão, do que fazer. Aí climão botou... eclesiástico. E aquela parada ficou, acho que uns 3 dias colado no céu da minha boca, e eu tentava tirar, tipo, gato, tentando tirar salgadinho do dente. É que assim, às vezes o pessoal confunde, às vezes o padre dá o corega, aí esquece. Deve segurar. Enfim. E foi isso aí. Que maldade. Filha, aqui é Magicã, aqui não é Mundo Freak. Mundo Freak eu passo pano. Aqui é... Mundo Freak sigiloso. Mad Max. Eita. Mas isso é interessante, porque aqui, eu vou ser o Andrei aqui e puxar. Isso é muito interessante, porque a gente só se tornou a gente por causa da palavra, por causa da transmissão da escrita. E por mais que eu não esteja falando aqui que transmissão oral seja pior do que a transmissão escrita, o que eu tô querendo falar, na verdade, é que a gente transmitir e imprimir no mundo os significados que a gente vê no nosso dia a dia é o que faz a gente ser o que a gente chegou hoje, né? Se o Andrei fosse linguista, ele estaria marromendo ali na linha da teoria de Sapir-Whorf lá, que é a teoria do a chegada. Que eles estão conversando e aí ela fala assim, ah, tem essa teoria, né? Ele fala, é, realmente, a sua língua mãe define é o que faz você, mundo, né? É o que define seu mundo. Você... Então, eu ia puxar quase... isso, mas não é isso. O que eu tô querendo falar, então, na verdade, quase... é que a gente só, a partir da transmissão de conhecimento, é a partir da palavra, né? Peraí. Escrita ou falada. Nessa teoria do Sapir-Whorf também. Eu não acho que o que define teu mundo seja linguagem, mas aprender outras linguagens, outra coisa, amplia a tua visão de mundo. Obviamente isso, né? Porque você tem novas palavras para outras coisas e você nem sabia que tinham palavras para elas. E amplia... Mais ainda, mais do que isso, a sua visão da sua própria cultura. Sim, sim. Porque você começa a vê-la de fora. É. E as pessoas começam a perguntar, dá um exemplo muito prático. As pessoas começam a perguntar, como é que é lá no Brasil? E aí você começa a refletir e falar, nossa, é verdade, é diferente porque é assim, assim, assim. Então você acaba conhecendo muito mais de onde você vem. Nossa, é verdade, a gente acha isso normal. Que absurdo. Eu tenho alguns exemplos que eu tô percebendo isso, que eu tô reestudando romani, né, pra pegar mais alguma coisa, pra quem não sabe a língua cigana e tal, dos ciganos rom, que é outra classe, não é o calon, o sinti, por aí vai, foda-se. E tem algumas coisas que vem muita sabedoria, né, vem muita coisa incluída na linguagem, na forma como você observa as coisas, na forma como a linguagem é passada, a forma como você posiciona verbo, o senso, por exemplo, ó, só uma análise simples aqui nesse sentido. Você tem um senso de comunidade muito grande porque os próprios pronomes, eles mal são utilizados. Os pronomes, eles são embutidos nos verbos. Então, por exemplo, cheguei é av. Eu não falo miavel, miavav, perdão, que é eu cheguei. Só falo mi na frente se eu quiser dar intensidade pro avav, que eu cheguei. Eu só falo avav. Uhum. Cheguei. Então isso, será que não ajuda a dar um senso de comunidade, já que os pronomes, eles estão sempre em segundo plano? Não é que nem no português ou no inglês, que o pronome, ele é essencial você utilizar? Olha que louco. São outras análises que você pode colocar. Isso é interessante, Kela, que coisas mais objetivas você consegue perceber de forma diferente de acordo com a língua. Por exemplo, os falantes de russo, nativos, eles enxergam duas cores diferentes dentro daquilo que a gente chama de azul. Sim. É como se aparecesse, se você estivesse aprendendo uma língua nova e o cara falasse que Sblubbles... Ouvi isso. É uma língua que engloba... É uma cor que engloba o verde e o azul. E, cara, que maluquice, né? Como é que esses caras não enxergam a diferença? Eles ficam indignados que a gente não percebe a diferença do azul X pro azul Y. É, são os esquimós que têm 50 tipos de branco, porque afinal a vida deles depende disso. É a grossura do gelo. É, e tem a neve que acabou de cair, a neve que já tá começando a derreter. Isso. A neve que tá firme, a neve que se você pisar vai quebrar. Isso funciona pra São Paulo. São Paulo agora tá perdendo isso, mas você tinha... Você vai lá pra fora, você tem chuva, né? Que é rain, storm, e quando a coisa tá desgraçada, tropical storm. É isso que você tem lá fora. Não, agora eu descobri com a Tupau, eu descobri uma nova, que é uma mistura de neve com chuva. Eu esqueci o nome. Schneerre. Tudo bem. Eu tô... Aí, ó. É. Eu tô falando que aqui no Brasil a gente tem chuva, chuvisco, chuvarada. Tem umas... São Paulo, Toró, por exemplo, olha, Toró, tem 15 coisas. Na Inglaterra coisa. Tem um milhão de variações também, porque só chove, é lugar, né, pra chover, né? É verdade. Mas... O que eu quero dizer com isso? Houve um tempo em que a língua escrita, e ela não era tão passagem assim, então ela era muito mágica. A escrita era uma coisa muito mágica. Tem um... Inclusive, porque nem todo mundo sabia escrever. Né? Exatamente, era uma coisa muito exclusiva. Os escribas no Antigo Egito, era uma classe que era destinada a escrever. Essa era a função do cara. Eu posso fazer um pequeno parênteses enquanto você está explicando, claro, isso? É que a pessoa... Vamos sair dessa nossa coisa de que todo mundo estuda, todo mundo interage, porque existe um grau grande de analfabetos por aí. Que está aumentando no Brasil. Mas a grande maioria das pessoas sabe ler e escrever. Interpretar outros 500 e saber comentar no Facebook é outra. Mas a ideia é que na antiguidade, a pessoa, quando ela provavelmente ia ser escrivão, ia ser, enfim, geralmente não era só isso. Você tinha uma série de conhecimentos, sei lá. A matemática, ela não surgiu em outro lugar que não no mesmo lugar que provavelmente estudava linguagem, geometria. Sim. Era tudo misturado. E religião, por exemplo, né? Era tudo misturado. Então era o grau de... Você era o sacerdote, sei lá, o cara que... manjava do conhecimento, você não era o cara que ia construir a pirâmide, no caso. E olha só que parada fantástica, a gente não acha mágico hoje, mas olha que parada fantástica. E é isso, você vai entender o que que a Lívia tanto fala quando diz que o difícil foi aprender a ler. Porque o que acontece, você tinha então uma classe de escrivãos, que de repente chegava um papiro, uma parada pro cara, você é o cara que entrega, você não sabe ler, pra tudo desenho bonitinho. Chegou aquela parada, o cara abre aquilo e ele descreve exatamente como é que tá as coisas numa cidade na puta que me pariu de rodinha. Nossa, é mágico, né? Como que esse filho da puta sabe disso? Porque tá contida essa informação ali. Então é uma forma de cristalizar a informação. Na hora que a gente divulgou isso muito abertamente, e eu sou a favor de divulgar isso muito mais, inclusive, acho que tá pouco no Brasil, tá aumentando o analfabetismo de novo. O analfabetismo funcional nem se fala, né? Porque ele já alcançou os doutorados e mestrados do país, ele não tá mais só na universidade. Se você entrar em qualquer canal do YouTube e for ver os comentários, tá lá. Sim. Tudo analfabeto funcional. Sim, absurdamente. E aí o que acontece? Você acaba precisando de outra formas para burlar essa coisa inteligível, porque a mágica com CK, como do Magicando, ela trabalha a partir do ininteligível também. Lembrando do que a gente chama aqui de Galvão Bueno, do que o Robert Anton Wilson chama de sensor psíquico, que é você mesmo boicotando aquilo, porque você, é o teu paradigma, é que aquilo não existe. Se aquilo... Sabe aquela velha história do não sabia que era impossível e foi lá e fez? Isso só vale pra magia, pra todo o resto não. Pra todo o resto é não sabia que era impossível, foi lá e se fudeu. Né? Se fudeu. Exato. Só vale pra magia, porque é necessário você ampliar a suas concepções de possível. E como que eu amplio coisas em mim mesmo? Linguagem. Não tem outra forma. O nosso sistema operacional é linguagem. Por isso que o maior crime de tornar alguém analfabeto é porque você deixou um HD sem sistema operacional. Cara, loló! Dá o loló aqui. Loló! Dá o loló. Que delícia, cara. Quando eu comprar álcool, não vou falar isso no microfone. Mas então, o que ela tá falando de linguagem como sendo uma das únicas maneiras de expandir consciência e tal, mas eu reitero que a linguagem não precisa ser verbal. Existe um milhão de outros tipos de linguagem. Música é uma linguagem. Imagem é uma linguagem. Isso foi matemática. Silêncio é uma linguagem. Tem uma doutora linguista foda nesse Brasil, foi responsável por trazer análise do discurso estudar aqui no Brasil, que é a doutora Eni. E ela tem... Beijo, doutora Eni. Porra, fodida ela, trabalha no Unicamp. Ela tem um livro que se chama, se não me engano, As Formas do Silêncio. Pra você aprender a interpretar o fucking silêncio, bicho. Quando eu li esse livro, eu falei, não acredito que eu, linguista, vou ter que ler sobre silêncio. É maravilhoso esse livro. Fenomenal, né? Lindo. O silêncio também é uma linguagem que tem que se saber muito e que é muito difícil de ser interpretado. E é interessante porque o que eu queria puxar era realmente essa questão do se você cristalizar a mensagem e aí isso permitiu a gente chegar onde a gente chegou hoje. No sentido tecnológico, de criar sociedade, de saber o que fazer com a plantação. interpretação. A gente tem acesso a mais conhecimento acumulado, a gente não precisa voltar do zero toda vez, né? Porque morreu o xamã. Exatamente, né? Isso permitiu pra gente chegar até aqui. E gostaria de lembrar que o Grimorium Verum, aprendi com Kelly, a Bribra. É. Posso só fazer, só se as pessoas tiverem curiosidade, eu só falei Doutora Eni, mas o nome dela é Doutora Eni Orlandi. Tá. Perfeito, perfeito. Link no post, que não vai tá... Não, eu mando. Pode tá sim, seu arrombadão. Pode tá sim. Eu vou colocar um link da Amazon aí, vocês vão comprar. Compra, gente. Nossa, é maravilhoso. Pensou que não ia ter link? Pensou errado. Pensado, otário. Então, e a ideia é que eu queria transmitir é que a Bibra, o mundo começa com verbo, né? Sim. Interessantíssimo essa colocação. No princípio foi o verbo. Pode crer. É interessantíssimo, porque é uma noção de que e começa falado, né? Nada existe antes da linguagem. E ainda, não, e ainda mais pra uma galera, pra um povo que a linguagem era tão importante quanto o hebraico, né? Eu tô cagando pra Bíblia. Cosmogênese pra mim, que vale o Silmarillion. cantando. E começou com música. Quer dizer, o verbo... Eru e Luvatar. Beijo, Eru. Em Arda era chamado de Luvatar. É, tava lá tocando, cantando. Exatamente. Aí veio aquele maldito do meu corpo. Chegou meu copo com bandeira, né? A galera com harpa, com piano. Chegou o meu corpo. Só no que era? Só no quero ver essa percussão. Jesus. Que bosta. É, e a ideia é essa, então. Tudo isso a gente fez pra falar de sigilo. É isso que eu tava me perguntando. Não, o que eu queria perguntar é. Mas é importante. Não, mas é importante, porque a galera analfabeto funcional, que não interpreta o que a gente tá falando, a gente precisa ser didática pra caralho. É incrível como é que o analfabeto funcional não entende nem falado, né? É impressionante, cara. É impressionante. Deixa eu ir pra segunda parte, que é só puxar uma coisa. O importante é que com a linguagem a gente conseguiu definir outras coisas e construir outras coisas. A linguagem foi uma forma de eu dar corpo pra o que é uma egrégora. Eu sei que a gente vai fazer um episódio sobre egrégora depois. E andrégora também? É, mas só pra simplificar aqui, egrégora é um coletivo, é uma palavra pro coletivo de pensamento. Então várias pessoas pensando junto criam uma egrégora. E eu não conseguia ver a egrégora, nem nada que cristalizasse a egrégora, nada que representasse a egrégora, até a hora que eu comecei a fazer umas coisas, umas linguagens, umas coisas escritas, umas representações físicas daquilo. Então começou a ter um corpo pra essa coisa toda. E daí a gente vai pra simplificação dela, que é a simplificação do sigilo, onde eu marco ali dentro ou o poder dessa egrégora ou uma função para um determinado símbolo. E o nome sigilo, apesar de funcionar por puxar para segredo, né? Acho que a Lívia que tinha puxado isso em off, que era... Que a Lívia talvez... falou que tem a ver com um selo. Um selo, talvez seja a melhor tradução, né? O sigilo tem a ver com selo, mas no sentido, não no selo como a gente está imaginando, algo que... Selo de carta. Selo de carta. Postal. É, selo postal. Tem a ver com... Você pensa medieval pra você fazer, dizer que aquilo era realmente... Sua marca oficial. É a marca oficial, é aquele anel com o selo do rei. Uhum. É mais isso. É o que valia, né? É o oficial. Não, é uma assinatura, né? É uma assinatura. Esse ainda é o simbolismo. Deveria ser o simbolismo. A carta pode ser entregue depois de você mostrar que ela é uma carta oficialmente, não é um envelope qualquer coisa, né? Sim, exatamente. Continue. Essa era a ideia. E eu, é isso aí, não lembro o que mas eu falava. Você ia falar dos sigilos medievais, é isso? Não, rapidamente. O que eu queria falar era perguntar. A gente pode... Ou talvez não seja legal perguntar agora. A gente pode considerar a palavra um sigilo? Dependendo da palavra, eu acho que sim. Eu acho que depende da língua que você está acostumado. Porque se a ideia do sigilo é você suplantar o Galvão Bueno, o Faustão Mental, se é uma língua que você está acostumada... Você vai ter que fazer aquela palavra parar de ter sentido para poder funcionar como um sigilo. Não é melhor você arranjar outra língua ou um outro meio? Então, um vou ensinar para vocês aqui um método maravilhoso de criar sigilo. Você já? Faz o que você... sim. Você pega o seu desejo lá, você bota no Google Translator e bota para traduzir para vietnamita. Pronto, pronuncia aquilo. Pronto, tá feito sigilo. Pronuncia porque aquilo. Aquilo significa... O que você quer que signifique, mas não é evidente para sua cabeça. E deixa eu falar uma coisa para constar nisso que você falou, Andrei. O português, ele não tem uma... Ou se tem, se perdeu. Uma dimensão mística na linguagem. A linguagem dele não tem uma dimensão mística. O japonês, por exemplo, tem. Eu posso... O chinês. Tanto que esse lance do analfabetismo que a gente tá falando não se aplica ao Japão. Jamais, não dá. Um mendigo japonês medieval sabia... Pra caralho algumas coisas. Pra caralho escrever. Porque a escrita é importante. E aí tem aquela coisa, por exemplo, o nome de um cara. Hoje eu tava vendo um anime aqui na casa do Andrei, tinha um cara lá que chamava, sei lá, Leão Gol. Só que a pronúncia do nome do cara era usado kanji pra leão, que tem aquele mesmo som. Então, no nome dele tava contida a palavra leão ali guardada. Na hora que ele escreve o nome, tá contida a palavra leão. Isso é um sigilo. É tipo quando você vai procurar significados no Google. Gabriel significa o mensageiro pau no cu de Deus. Então, essas paradas, né? É mais ou menos isso, só que ali você tá procurando. No caso dele, já tá contido, ele sabe aquilo, e se alguém escreveu, se ele escreveu o nome dele pra alguém, ele viu aquilo. Porque tá contido naquele kanji. Ele sabe disso. É, beijo pra Nandi Soka, né? Que a gente tava conversando com ela lá do japonês, que manja dos japoneses. Sim. E só mais um: o hebraico tem essa dimensão através da questão numérica deles. O sânscrito. O sânscrito é só isso, caralho, quanto é lado, né? O romani, que a gente falou, ele não tem a dimensão da escrita, mas ele tem vários ensinamentos que são passados através da linguagem também. Estão tentando escrever o romani agora e tá um caralho. Porque cada lugar tá escrevendo ele de um jeito. Então, existem línguas que ela ainda tem uma dimensão mística. O português não é o caso, porque o português ele é fonético, né? Então, quando você é fonético, você tá representando aquilo que você ouviu. É, a língua de verdade é o que se fala, né? O que tá no papel é uma representação meia-boca do que tá sendo dito. Exato. Então, aí tem essa diferença. Já essas outras linguagens, ela tem essa variação. Sim. E aí, puxando essa coisa do sigilo medieval, eu puxei uma treta ontem, quando a gente tava discutindo essa pauta, que era... Se usar o termo sigilo antes do sigilo caoísta é anacrônico ou não? Porque assim, pra... todo mundo fala, sigilo sempre existiu, sempre tá aí desde os tempos mais primórdios. Sim e não. Quer que explique por quê? Por favor. Sim e não, porque quando a gente fala sigilo hoje, eu não tô falando do sigilo medieval. Dependendo do ciclo que eu tô trabalhando, eu tô falando do sigilo da punhetinha. Do sigilo Graham Morrison ensinando. O significante é o mesmo, mas o significado mudou. Exatamente. É o sigilo caoísta, né? A gente tá falando do sigilo caoísta. E assim, ao mesmo tempo, não faz sentido você falar disso em tempos passados, porque não existia essa prática em tempos passados. Exato, por isso que é anacrônico. A sigilização não existia em tempos passados. Peraí, não existia o método que a gente usa. Existiam outros métodos. Não sei se é medieval, se é renascentista, mas tem a técnica do quadrado mágico, né? Sim, ele você é. Você traçar um sigilo para uma palavra X para representar um espírito ou alguma coisa. Normalmente utilizando um quadrado. A gente usa mais o quadrado de Mercúrio, não, né? Não, depende do mas você tem vários da natureza quadrados. Da coisa que você quer representar. Tem um quadrado para cada. Planeta, e você pega as letras daquele que representa aquela ideia que você quer representar, você vê o valor numérico de cada uma e traça dentro do quadrado. Quer dizer, é uma forma clássica de fazer sigilo muito e legal. Que é muito pré-século XX. Sim. E ela lembra um pouco a base da moderna. É, ela lembra bastante a base da moderna. Então a gente tem aí ela foge daquela coisa tradicional zona de o sigilo já está pronto, está contido num grimório de antiguidade incalculável. Né? É uma coisa pra você fazer o seu. Isso é o sigilo clássico, né? Foi feito por grandes magos. Foi feito por grandes magos, tá contido em um livro e você usa ele daquele jeito. Aí de você se mudar uma vírgula. É, porque provavelmente o capiroto vai sair do triângulo e te comer. Eu tenho só mais uma coisa, que esse formato, ele já nem é mais um sigilo necessariamente. Ele parece muito mais com um servidor, se você pensar nele assim. Mas é uma discussão. Mas é uma discussão para outra coisa. O que acontece? O raciocínio medieval era que aquilo era quase como um nome verdadeiro da entidade que você estava evocando. Então você precisava saber o nome verdadeiro daquela entidade para evocar ela e ela estava contida naquele sigilo. Que é uma parada que alguém me perguntou isso. Não é? Essa parada dos nomes verdadeiros e tal. Isso é uma mistura de cristianismo com neoplatonismo, né? Que Platão tem a ideia lá do mundo primordial, né? E aí o nego associou isso com Éden, o nego associou isso com Deus, com Adão dando nome pras coisas. Então cada coisa possui um nome verdadeiro. E na hora que você sabe aquele nome verdadeiro, você tem poder sobre ele. E o nome sempre foi importante, porque tecnicamente nele tá contido características dos indivíduos e dos seres. No caso de seres espirituais ainda... Mais, porque eles não têm físico. Então estaria contido nessa essência do verbo, da fala. Isso é toda a mística em volta disso. Por isso que nomes seriam tão poderosos na magia também. Saber né? O nome do demônio para derrotá-lo. Para derrotá-lo, para pelo menos não tomar no cu, você entendeu? Constantino, essa porra. Né? É que é outro que tomou no cu. É, então eu vou puxar outra coisa. A gente pode considerar aqueles. Tô fazendo aspas voadoras aqui. É, aqueles selos, nomes de demônios da Goécia como um sigilo? Sim. São os mais famosos, inclusive. Sigilos mais famosos são o do selo Salomão. Gente, a Umbanda tá cheia de sigilo. Tá, mas a Umbanda é século XX agora. É o que eu tô, tipo, dando de referência. Não, você quer um sigilo velho pra caralho que tem nome de sigilo? Do John Dee lá, o sigilo de IMF. Sei lá como é que fala essa porra. IMF. É. Mas é do século XVI e tá lá, sigilão. Um nome de sigilo. E se você for pensar isso, tem estudiosos que acham que tá desde o tempo neolítico. Porque foi quando o homem começou a associar essa figura, significa o mastodonte que chega no inverno. Não, isso não é estudioso que acha, não. Isso é fato. Tem desenhos rupestres que são simples demais para serem arte e complexos demais para serem escritas. E detalhe... Isso, obviamente, é sigilo. Muitas vezes eles representam coisas que não são do cotidiano. Não, calma aí. Mas quando você fala que isso obviamente é sigilo, aí não tem um problema. Aí calma, que a gente vai chegar lá. Não, olha só, um povo que tem um tipo de arte X, que é relativamente complexo, que não tem nenhuma forma de tentativa de escrita, e que de repente surge com um símbolo que é simplificado e que você olha pra aquela porra e não consegue ver se é um viadinho, se é um elefante, se é um homenzinho caçando. Ele se comporta como sigilo. Obviamente tem um objetivo mágico. É. Ou religioso ou espiritual. Que é a mesma coisa nessa época. Não. Nesse ponto de vista eu concordo. Porque provavelmente devia ser um xamã. Exato. Mas o que eu ia falar que na verdade é que, vamos lá, é que o Andrei ainda tá naquela cabeça não mágica do tipo, não, aquilo aí provavelmente é uma. Tá passando de desenho pra linguagem. Tá não. Provavelmente no. Então, vamos lá, de novo. O que a gente tá falando aqui, ele é anacrônico, sim. Não é, de novo, vamos lá, repetindo pra galera que não entendeu. Isso tudo que a gente tá falando são formas de sigilização, porque a gente não tem outra palavra. A palavra correta seria, são práticas mágicas que utilizam simbolismos. Ponto final. Mas que hoje em dia, que hoje em dia essa prática chama sigilo. Só que o que eles estão fazendo é sigilo, mas não se chamava sigilo na época, você entendeu? Tá. Uhum. E não é uma linha direta e ininterrupta até o sigilo de hoje também. Não é um positivismo em que a gente vai caminhar até aqui. Não. Sim, não é. É uma forma de entender. Até porque muito dessa galera provavelmente, talvez nunca tenha sobrevivido, inclusive. Sim, e só pra terminar o que eles estão falando. Nenhum dos homens neolíticos sobreviveu. Talvez pedaço do DNA deles em vocês. O homem neolítico, ele sobrevive no substrato de sigilo de vocês. Porra, eu lembrei dos símbolos, né, que tem alguns símbolos que não são os animais comuns, então era tipo uma invocação do animal, você entendeu? Eu tô colocando ali um veado. Tá todo mundo morrendo de fome. A gente quer pegar aquele veado, a gente queria aquilo. Eu preciso que apareça um puto elefante aqui pra alimentar todo mundo. Exato. Essa talvez seja uma das funções, mas é aquela coisa. Não se sabe ainda. Já conversamos isso no Mundo Freak. Se pra falar de pergaminho do Mar Morto, Catupá, é montar um quebra-cabeça de 1000 peças com duas, neolítico eu tenho meia peça, você entendeu? Rasgada no meio, eu tenho que entender a imagem inteira. Então, e aí de quem reclamar, hein? E aí de quem reclamar. Exatamente. Então, isso é tudo muito bom, mas a gente vai resgatar esse sigilo caoísta. Esper? De onde que ele tira essa ideia? O Esper da nunca cabeça saberemos. Dele, do álcool, das drogas. Não, mas tem uma relação com alguma coisa. Anjos. O Esper era um cara altamente criativo e ele não bebia da fonte óbvia de ninguém. O Esper tem uma lenda, que não se sabe o quanto isso é comprovável, de que ele aprendeu, tudo que ele aprendeu de uma feiticeira velha lá, que era a Madame... Como é que era o nome dela? Chama de Bovary na falta. Sei lá. Uma madame fulana de tal lá. Madame Bovary, essa da hora. Que era uma bruxa velha doida que ensinou um monte de coisa pra ele. Mas não. Provavelmente essa mulher, se de fato ela existiu, se ela não fosse uma coisa da mental, cabeça dele, barra astral, ela devia ser analfabeta. E assim, não tem escritos disso, não tem uma tradição que ela representava, não tem carta patente de ordem, blé blé blé. Tanto é que o Peter Carroll, né? Peter Carroll vai fazer a ligação com o Esper, né? É ele que faz isso. Antes dele, o Grant. O Grant. Quando o Grant faz isso, na verdade, ele faz, como muita coisa que o Grant faz, meio que forçando a barra, né? Porque não é que o Esper iniciou a magia do caos, é que alguém fez a magia do caos, olhou e falou assim, olha só, o que a gente faz, o Esper fazia, né? Mais ou menos pra esse caminho. O Esper fazia uma parada dele, ele imprimia 50 cópias de tudo que ele fazia e entregava pros amigos. Vendia duas. Vivia no puteiro lá, da beira do porto, saindo com a Nanzinha, com... Tudo, com todas as doenças. Afrodito, caralho. Pode... Como tem um programa do Esper ainda? Calma, gente. Então a gente pode dizer que o Esper estava para magia, assim como o Bukowski estava para literatura. Perfeitamente. Sem dúvida. Ah, sim. Só mais um detalhe. Olha, Bukowski pode ser falso. Só mais um detalhe. É. Tem uma palavra muito boa que representa muita coisa do Esper, que é o atávico, né? O atavismo. Uhum. Atávico vem de ancestral. Então você não tem como explicar? É atávico. Tipo, ele pegou isso como? Sei lá, velho. DNA. Isso faz parte integrante do sistema do Esper. É a ressurgência atávica, né? É você trazer pra mente consciente uma obsessão, uma ideia. Então é isso que rola. Você tem essa resposta do atávico, que é uma coisa ancestral que foi resgatada, tanto da mente, né, inconsciente, quanto até dinasticamente. Oh, Rogerinho, que inclusive ele usava... Rogerinho, você me concede uma dúvida aqui? Tá dada a dúvida. A situação é a seguinte, o atávico seria uma ligação direta, um consciente coletivo, com alguma coisa assim? Vinícius, pode responder. Ou com o inconsciente coletivo ou com o inconsciente individual. É. A gente vai entrar numa coisa que ela vai ser metafísica mesmo. Eu sei que muita gente tenta ficar com o pé no chão, mas aqui vai ser metafísica mesmo, não tem como. Muita gente pode associar isso, vai ver a gente depois, associando isso à biblioteca akáshica, tá ligado? Que é um nome bonito para o puto inconsciente coletivo que talvez você ativa, talvez não. Que é aquela coisa, como explica arco e flecha surgir em diversos locais ao mesmo tempo? Você entendeu? Como explica que... né? Pirâmide. Como explica... Vai dizer que não é alienígena. Como explica que no Ocidente a galera escreve da direita pra esquerda normalmente, no Oriente da esquerda pra direita? Você entendeu essas paradas? Será que é o sol, é ver o movimento do sol? É o que que é? Ou tá no que é um ciente coletivo daquelas regiões? Você entendeu? É uma parada que você não, você vai longe isso. E não há consistência final sobre isso. Você tem coisas só menos viajadas e mais viajadas. Inconsciente coletivo no sentido de... É um termo junguiano. É, eu tô usando... O termo místico mais usado é biblioteca akáshica, mas eu acho muito então, bosta. Porque, então, mas essa questão, porque em teoria, inconsciente coletivo não é mágico. E ele é um termo científico. Se é junguiano, é mágico. Não, tá. Mas essa não é bem a discussão que eu quero puxar. É que, por exemplo, eu não vou explicar. Eu entendi. Eu tô usando um outro termo pra... Isso aqui não mandou freak não, caralho. Existe uma nuvem de ideias mágicas em que tudo já tá construído e a pessoa puxa essa merda e é isso aí. É, praticamente você tem acesso ao Google Drive mundial. Da eternidade. Então... É isso. Só que tem uma questão. Não é o livro completo. Isso aí é a literatura da Blavatsky que fez essa porra pra caralho. E aquele padre louco, Leadbeater lá, que é muito bom. Cristão. Padre evangélico. É pastor aquela porra. O Leadbeater também tem isso. A forma como eles descrevem a relação deles com esse inconsciente coletivo, parece que é uma biblioteca que você vai chegar no lugar, no astral, vai ter dois guardas indianos. Os dois guardas indianos parecendo as versões destrutivas de Krishna e os caralho a quatro, né? De Kali ali em cima, e eles vão abrir a passagem, você tá na biblioteca, você vai pegar o livro, e você vai abrir o livro, tá tudo escrito ali na tua língua, e você vai pegar. Não é uma coisa, tipo... É, eles imaginam isso. Eu sempre imaginei isso, tipo o R2-D2 baixando as plantas da Estrela da Morte. Já tem gente hoje que interpreta isso como uma inspiração pra fazer uma parada. E eu tenho só o formato, você entendeu? Como eu vou consistir esse formato é outro. Que é muito mais crível, mas também é pra uma época onde... O indiano não funciona mais. O próprio mais. Grant fala muito sobre isso, né? É, o Grant... Sobre o Grant de onde vem a inspiração. O Grant artista, vai nessa né? linha também. A gente tá falando do Kenneth Grant, não do Grant Morrison, só pra gente... Isso. Nunca vamos falar do Grant Morrison. Talvez a gente hoje fale do Grant Morrison. Em determinado momento, hoje, iremos falar do Grant Morrison. Sim. Por não, favor, mas nesse caso, atenção. Nesse caso, agora é o não. Kenneth. É o Kenneth. Tá, mas eu quero saber o seguinte. Vocês, bruxões, magões da porra aí, pra que serve essa porra? Pra tudo. Pra tudo. Tem alguma coisa pra que não sirva? Olha só. Calma aí. Eu quero saber. Aí eu vou provocar então. Provoca. Se o sigilo como a gente conhece hoje, vamos ignorar o que veio antes, nasce no século 20, tá. Como é que a galera fazia antes então? Se é tudo hoje. Cerimonial? Serve pra tudo, mas não é a única forma pra nada. E tem mais uma parada. Serve pra tua galera antes fazer. Como é que as pessoas chegavam no lugar antes de inventarem o carro? Uber. Não ia, ficava em casa. Obviamente. Sobre essa sua pergunta, como é que as pessoas faziam antes? Que a gente tava conversando, eu e o Vinícius, sobre o A Dark Song. Uhum. E aí o Vinícius falou, caralho, ia ser muito do caralho se eu tivesse dinheiro e 6 meses pra ficar isolado numa casa fazendo. E aí a gente começou a discutir, tipo, o que é o tempo, ter tempo ou não ter tempo pra magia. Então eu sempre vi as pessoas darem muito, não é a única forma, mas darem muita atenção para os sigilos, porque é algo que você consegue fazer, e aí eu estou fazendo aspas voadoras, como a do Andrei, relativamente rápido. Sim. É quase como a velocidade insana que a gente vive hoje. Hoje as pessoas olham para um ritual de Salomão e falam assim, tá bom, eu vou largar tudo, tirar um ano sabático, ficar 1 ano e meio fazendo essa porra. Se você simplificar... É 4 meses, né? Tipo, entendeu? E as pessoas, tal como Simba, riem na cara do perigo. Não vou fazer essa porra, porque Sim. demora muito. Vou fazer a analogia do gordo. É a diferença de um restaurante maneiríssimo, francês, com entrada, prato principal, salada, sopa, sobremesa, cafezinho e mais uma segunda sobremesa, comparado com um dogão da rua. O dogão da rua vai matar tua fome do mesmo jeito, até porque não vem comida no prato francês. É. São todos esses braços pra te encher no percurso. Que a popularização do sigilo, ela se dá exatamente pelo imediatismo do nosso tempo. Ninguém tem mais... Não é que as pessoas não tenham paciência, mas elas olham... O estilo de vida mudou, Ju. Mudou. Então, ela, por exemplo, vou dar um exemplo concreto meu. Chega o bonito. Em quantos meses eu vou aprender a falar alemão fluente? Aí eu falo assim, isso tem uma série de variáveis. Tem isso, isso, isso, isso. Quanto tempo de estudo que tu vai ter, quanto que você tem pra se dedicar, se você tem ou não. É isso. O sigilo, ele, pra mim hoje, ele é só mega. Não é por causa da punheta. Não acho que seja. Nem porque punheta é rápido também, viu? Só é. E da siririca, não vamos deixar as meninas de fora. Mas é justamente porque você consegue, em um tempo relativamente menor, os mesmos resultados que você teria fazendo. E com nada de material, não preciso do cinto do couro de leão. Eu não preciso da tanga de texugo do Andrei. Precisa, eu não preciso. Precisa de condicionador e uma meia, né? Um Barry White tocando no fundo. Nunca vou tirar essa imagem. Que pelo menos seja a sua meia e você separe pra isso. Consagra. Você... Caralho, consagrar a meia pra punheta do sigilo. Nossa, bicho. Fica a dica. Você fica não dê pra coitada da sua mãe ou da sua mulher lavar essa meia, viu, seu Mas filho o, da mãe? O ocultista... Você lave a sua própria meia da punheta. Você vai pegar aquela... Lavar sua roupa e você pega no meio das roupas aquela... meia crocante. A sua mãe sabe o que aconteceu com aquela meia. Aliás, não adianta falar que você pisou na poça d'água. Isso, sim, isso também você... é importante. Só pra falar a porcaria, Ju. Tá. Todo mundo sabe quando você tá tocando punheta, cara. Todo mundo sabe. Todo mundo na casa sabe. Você a galera respeita o teu momento. Todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe que você tá vendo vídeo pornô, o momento que você tá vendo. Todo mundo sabe, cara. E aliás, né, vamos falar que tudo tem que ser feito com... Esqueci a palavra. Higiene? Com pênis? Sozinho? Asepsia? Não. É quando duas pessoas concordam em fazer algo. Esqueci. Consentimento. Obrigada. Consentimento. Conivência é importante, muito... mas eu prefiro consentimento, inclusive. Aliás... Depende do que você tá armando mesmo. É. Aliás, fica a dica. Se você tem uma pessoa com quem fazer isso, que está... Consentido é foda. Consentido com isso, vai lá e pinta o sigilo na testa do filho da puta. É, o conivente tá... é o rodinho de punheta, né? É. Olha, ai, cara, a tela azul na cara de todo mundo. Acabei de pensar num rito foda. Pega quatro amiguinhos. Já tem com certeza no rito. Olha aí. Convidado oficial. Vai no prédio que tiver a sauna. Ouve. Pega quatro amiguinhos magos. Cada um faz o seu sigilo. Pode ser qualquer forma. Você imagina. Chega na hora, faz a roda da punheta. Vamos abrir. Troca para a direita. Ou pra o esquerda. Sigilo. O sigilo. Você entendeu? Passou carta? Passagem de carta? Assim, tchup. Uhum. Então você vai fazer usar o sigilo do colega. Escravo de jogo. Vai usar o sigilo do colega. E cada um põe a mão à direita também. Que é a mão esquerda, se você for canhoto, fodeu. E faz a rodinha de punheta. Específico, cara, essa magia vai pegar na hora. Vai pegar Sim. na hora. Várias não vai funcionar na hora porque, você tá usando outra mão. Você não faz ideia de o que você tá energizando. E você não vai saber o que você tá. Você não vai saber o que você tá energizando. Vai estar juntando uma puta do megrego de energia, porque os quatro estão querendo energizar ao mesmo tempo aquilo. Vai ser uma. Vai mandar tua mente consciente pro caralho, porque você tá usando a mão do coleguinha do lado pra parada. Desculpa boa pra fazer um suruba. Não é? Tenho uma dúvida. Na verdade, é mais uma observação. Só funciona com amiguinhos. Não, funciona com amiguinha também. Funciona com todo mundo. Se você quiser juntar as amiguinhas também pra isso. É, teoricamente, um né? Não, aí no caso das meninas, você põe cadeiras, que eu tenho que dar uma sentada pra facilitar. Entendeu? Já dá pra fazer também. Aqui eu tô pensando no paradigma masculino. As adaptações masculino. Fisiológicas são o mínimo. Deixa eu perguntar então. A técnica da mão fantasma melhora ou piora a energização do sigilo? Não interfere, porque não é a mão fantasma. Tem certeza, mas o inconsciente. É aqui, mas o inconsciente. Eu acho que a mão fantasma melhora o inconsciente. Não? Se você acha que melhora, vai melhorar. Tá bom. Olha aí, ali. Caralho, tá entendeu saindo, rápido, né? Hein? Porra. Toma o terceiro grau já. Tu dá o terceiro grau pra ela. Entendi. Caralho. Daqui a pouco a gente vai terminar pra fazer Você sabe que tem maçom que não sabe disso. caralho, como é que a gente descamba? Óbvio que a gente ia descambar pra essa porra. Não tem episódio como. De sigilo. Não, eu tinha como. Falado que se você tem alguém com quem você pode fazer isso. Sim. Se ainda você é um casal de magistão. Tava cada um dando a dica outro, ali né? pro nosso casal amigo lá, magistão. Falei, porra, em vez de você ficar sozinha aí batendo punheta, cola essa porra de sigilo na testa dela. Na barriga, aqui, no... Onde você tá vendo na hora do ato. Acabou. Gente, eu tava lendo... Depois um de concluídos. A Playboy? Não, continua. Não, na verdade, não. Na verdade, tá muito ruim a Playboy. Playboy era boa na época do Robert Anton Wilson. Ah, mas era a Playboy, né? Por conta que entrevistas? Por conta de um ouvinte, acho que foi no grupo da Penumbra mesmo, que ele perguntou se o livro Field Guide, Psychonauts Field Guide. Isso não foi no do Magicando? É o guia de não campo sei, do psiconauta. Agora, um foi no do Magicando. Foi do Magicando? Foi. Foi. Então, perguntou se o Field Guide era bom. O Field Guide é bom e tem uma parte que ele fala que não é tão útil ultimamente fazer algumas coisas com duas pessoas, mas pelo menos é divertido. Tá. Eu acho que tá nesse... Eu acho que esse approach é tão ruim. Eu discordo você tem, em partes. Eu tô na linha do Ray Sherwin de... Tem que dar resultado, senão é só divertição. Que também tá valendo, divertição, né? Divertição pode ser um resultado. Tudo bem, beleza, mas aí não fica botando uma roupagem de magia nessa porra que você vai se divertir mais. No caso da magia sexual, entre aspas. Se for pra não dar resultado, dá uma trepada bem dada, que é mais negócio do que ficar olhando pra sigilo. Eu acho que eu coloquei mal feito aí, porque não era exatamente pra energizar um sigilo. Ele tava falando de fazer exercícios, não tinha nada a ver com sexo. Era energizar, fazer servidores a dois. É, mas ainda assim, eu acho que esse negócio de, se não funcionar, pelo menos foi divertido, isso aí já... Não, ele tá dizendo que não tem uma utilidade real... Não é a mais, é isso que tá dizendo. Se você não... Tem formas melhores de fazer aquilo. Pra que serve esse sigilo? Olha só, tem 5 operações básicas, né? 5 objetivos básicos na magia. São divinação, invocação, evocação, encantamento e iluminação. E, na minha opinião, o sigilo serve pra todas essas funções. Por isso que eu digo que o sigilo serve pra tudo, mas não é a única maneira de fazer o que quer que seja. Nesse caso, ele é só uma forma mais rápida de fazer tudo isso? Não necessariamente mais rápido. É uma forma outra de fazer tudo isso. É uma prática mais rápida de fazer tudo isso do que realmente fazer tudo isso. Só que 90% rápida... dos casos, hoje em dia, se usa pra evocação e encantamento. É, mais rápida não quer dizer a mais eficiente também, só pra... Sim. E agora falando do meu ponto de vista, é uma prática que não precisa de um monte de instrumento mágico, não precisa de X ou Y, não precisa de ritualística. Mas isso daí não é porque faz parte de magia do caos, e é magia do caos meio que é descolada, tentou se livrar de tudo isso. Você pode ter uma ritualística com sigilo também. Pode. Mas é que eu acho que hoje a maioria das pessoas não... Então, tá cagando, as pessoas hoje em dia não fazem nem banimento? Pode. Tá fazendo ritualista? Vai nem no psicólogo, vai fazer banimento. Pode ter, só pra constar, pode ter sim a ritualística. E se você tem uma ritualística particular, pode dar um upgrade ali na eficiência da parada. O que você não pode é fazer virar reza. Fica só ritualística, sem a magia. Baseado de sentido. Né? Essa é a questão. O problema da ritualística anterior é que chegou uma hora que muitas magias começaram a parar de funcionar porque não era mais magia, era teatro, era uma encenação. Como é o caso da igreja. Como é o caso da igreja, raramente você vai ver uma cerimônia que o padre realmente está afim de fazer a parada, realmente é uma parada mística, e pá. É raro isso, não é uma coisa frequente. É uma questão do esvaziamento do significado. É, do significado. Você ficou só o significante e o significado foi pro caralho. Que é o rito vazio, né? É o rito vazio. Então, precisa ter as duas coisas. Precisa. Você precisa ter o significante e o significado ali de mãos dadas. Você não só... Pode... Você... Uma no pintinho da outra. Peraí, você precisa ter as coisas, você precisa ter um terceiro símbolo ainda. Que é a quebra de conexão de um com o outro. A função do sigilo é justamente... É significado aqui, significante aqui... E o sigilo é a quebra de conexão entre ambos. Tá. Então você não tem a conexão imediata entre os dois. O sigilo é um interruptor que vai fazer você ter os dois presentes, mas eles não estão conectados. Não sei se eu consigo deixar claro isso. Não, eu acho que eu sim. Acho que é uma mais boa... claro do que isso, só se dá pra desenhar. Acho que tem uma forma de elucidar isso mais. Por favor. Por que que tem que estar descolado? Por que que tem que estar desconectado o significado do sigilo? Por causa do Galvão Bueno. Porque olha só, sempre que você vai tentar fazer alguma coisa, A sua mente consciente não é uma só. Tem um milhão de vocês e cada um quer uma coisa de um jeito um pouquinho diferente. Uhum. Então, se você quer um objetivo X, você fala, ah, mas X, sei lá, você quer que o pinto do Temer caia? Mas pode ser. Hipoteticamente. Vamos deixar claro, a gente não pediu pro pinto do Temer cair. A gente pediu. Não. Eu não tô falando do que a gente pediu. Tô falando, se você quiser que o pinto do Temer caia, pode ser que você ache isso, mas uma parte lá de você. Ai, cara, porra, o pinto do cara vai cair. Coitado, bicho, que sacanagem. Dele. Então, essa parada tá fadada ao fracasso se você focar conscientemente. Quero que o pinto do Temer caia. Não, isso não vai acontecer. Então, você tem que pegar esse significado isolado em um novo significante, esquecer o que o significante significa, de uma forma que você possa carregar e jogar essa parada pra dentro do seu subconsciente e aí sim fazer a parada funcionar. Porque enquanto você estiver pensando muito naquele tempo... Por isso que o lance de esquecer o que o sigilo é importante. Vai, Lívia, você tava quase morrendo aí. Não, eu tô quase morrendo aqui de rir porque o Andrei tá com uma cara de significante, safadinha. Significado. Eu tô Nazaré. Tô Nazaré. Calculando. O meme da Nazaré tá rolando na cara do Andrei direto. Cara, que eu vou dar um exemplo muito tosco, ainda bem que a gente passou direto. Ah, só pra dar uma somada também nessa parada, a cara do Nazaré do Andrei ainda tá ali no fundinho. Se você quiser uma coisa que você não consegue tirar da cabeça, o ideal são os servidores, que é o sigilo que se alimenta do consciente, se alimenta da obsessão em cima de alguma coisa. É uma observação que o Grant Morrison fala no Pop Magic, né? No então final, eu vou retirar. Se você só não... Mentira, eu gosto do Morrison. Eu gosto pra caralho. Se você não tá conseguindo desse jeito, acho melhor você tentar outra coisa que não seja tá bom. O sigilo, né? O que que é o sigilo? O que é sigilo? O que é servidor? Sigilo a gente já sabe, mas o que é servidor? Qual a diferença? Sigilo, ele é um desejo cristalizado, cortado na mente consciente para ser manifesto. Um conceito, é melhor. Melhor, desejo, eu tô simplificando mesmo. É um conceito cristalizado, desconectado da mente consciente pra ele, e que eu preciso esquecer para ele funcionar. Isso é o sigilo. O servidor, ele é uma mini entidade feita com base normalmente em sigilo, seja ele mântrico, seja ele físico, seja ele uma escultura, consciente, seja lá o que for, que ele tá ali e ele vai se alimentar da minha obsessão por ele todos os dias. Então, por exemplo, a sua avó quando ela faz uma oração pro santinho todo dia para realizar a novena, uma coisinha dessa, ela tá puxando o servidor. Ela tá se alimentando daquilo. Ela reza o terço durante a novena. Pra uma função. O terço seria o sigilo e o objetivo. A reza é o sigilo. A reza é o sigilo. Tá. Não, sim. É porque a gente pensa o sigilo muito da forma gráfica. Sim. Agora, tanto que você vai na internet, tem gerador automático de sigilo. Maravilhoso viver na modernidade. Tem aplicativo de celular disso. Aplicativo de celular. Mas. Recomenda? Recomendamos? Não tem pra iPhone, Kamea tem só pra Android. Esse que eu conheço. Recomendamos? O Kamea sigilo. Tem os bons, tem os ruins, tem que. Depois a gente faz um review. Porra, bicho. Porra, vai fazer sozinho, faz cara. Eu sou de esforço, caralho. Isso não é um negócio. Faz você. Ah, vai tomando. Cara, eu acho isso. Agora. Olha aí. Modo pistola. Pode falar, Juliana. Vou falar. Tô pistola, Rogerinho. Aqui tem denúncia. Aqui tem denúncia. Não, é que assim, cara. Se você quer um bagulho, vai lá e faz. Cara, tem o mínimo de esforço. Para de querer tudo na mão, bicho. Agora eu vou encarnar o Frater Optimus. Essa porra dessa geração nova, bicho, não quer fazer nada. O cara não quer desenhar uma porra de um sigilo. Vai tomar no cu. O Frater Optimus fala igual o Ozzy do The Osmond. Cheryl! Cheryl! Cheryl! Ah, não. Eu acho que o ato de fazer, de preparar o sigilo, é importante pra você deixar ele vinculado com o seu objetivo ou com o conceito que você quer representar dentro da sua cabeça. Senão ele... Você vai olhar aquela porra, o que é isso mesmo, né? Tá, então não recomendamos. Não, eu, Juliana, não recomendo. Pega a porra do papel e da caneta, pega a sua mesinha da Waco... E não posso falar, não tá nos patrocinando. A mesinha gráfica lá. Isso. E faz a porra do você... Então, posso... Juliana, faz no post-it, filha da puta. Faz no post-it. Mas não vai ficar bonito, Juliana. Não precisa. Esse não é o... Não é o... Então, o aplicativo de desenhar sigilo seria a mesma coisa de você evitar ir na academia e comprar um abtoner pra ficar tremelicando a barriga. Exatamente. Não, não. Merda. Aí, ó. Eu vou te falar uma coisa. Alguém que talvez já comprou seja... um abtoner, hein? Seja verdade vindo da boca da criança. Posso falar? Dar outro exemplo? É você pagar a academia, pagar um personal e falar assim pra ele... Corre 15 quilômetros e você emagrecer e não ele. É isso, pra mim é isso. Deixa eu passar, deixa eu só dar um, passar um pano ali. Faça você o bagulho pra você. Poxa, tá pistola. Pistoju. Pistozuzu. Dá pra fazer o rito com o celular? Dá pra fazer. Só que principalmente pra você que tá começando agora, você precisa ter, criar o caminho na sua mente da construção desse sigilo. Você precisa criar outras coisas. Você tem algum magão da porra que já sabe usar aquilo? Já... Inclusive porque fazendo o sigilo, às vezes você percebe que não é aquilo que você quer. Cara, isso é falando foda. Falando em voz alta, você percebe. Leia em fucking voz alta. Escreve num papel. Declara, que você quer, né? E declara. Porque às vezes você fala alto, você fala, nossa, espera aí que eu preciso reformular melhor isso aqui. Aconteceu várias vezes comigo. Porque a gente já chegou a fazer teve um efeito famoso de sigilo nosso, que foi encontrar o carro do Will, né? Que ele foi feito. Foi cair o pino do tempo. Que encontrou... Não, encontrar o carro do Will. Que encontrou o carro do Will, que foi roubado. A gente realmente encontrou horas depois, ele já tava... Nossa, já tinha sido localizado. Tão bonito isso. Esse cara deve ter... O cara que roubou isso deve ter morrido de tantas formas, mas tudo bem, tantas vidas. Foi bonito que teve, tipo, várias frentes. Teve bruxaria, teve magia do caos, cara, teve macumba. Juntou. Cada um contribuiu com o seu. Juntou uns 15 tipos de... Resumindo, o cara mexeu com a galera errada. Ah, não, esse cara se fudeu muito, esse cara se fudeu muito. Mexeu. Esse cara tem 10 encarnações pra pagar. Pra pagar o roubo de um Uno. Tá muito fodido esse cara. Mas pelo menos você lá, né? Um porra, olha ali, uma McLaren. Então, esse aí funcionou. Foi feito com um aplicativo, se eu não me engano. Mas qual que é a questão? Toda a galera que tava ali era relacionada à magia já há muito tempo. A galera sabia pra que era a função do sigilo, só não... Sabia a direção que ele ia tomar, sabe? Mas não sabia o que exatamente. Mas não sabia o que foi escrito exatamente. Então, tipo, era outra classe de parada. Não era o cara que tá iniciando agora. O cara que tá iniciando precisa fazer isso até pra mente dele saber os caminhos. Uhum. Inclusive, não tem muita diferença do aplicativo que gera sigilo de você usar o sigilo do coleguinha. É. Né? No seu exemplo da rodinha de punheta, por e exemplo. E o perigo é que você não sabe o que tá carregando se não for o cara de confiança, né? Exato. Então, rede de confiança. Eu tenho uma frase muito boa que diz o seguinte: você quer aprender alguma coisa? Atalhos quebram pernas. Não, isso não faz sentido. Mas ok, eu entendi. Não, é assim, amei. Atalhos é uma história que a princesa tinha que chegar em algum lugar de verdade. Era a Rainha da Irlanda. Rainha da Irlanda tinha que chegar em algum lugar e disse, pô, tá difícil aqui. Ah, a gente pode pegar um atalho. Beleza, vamos pegar o atalho. Ela pegou o atalho, deu merda, quebrou a perna, se fudeu pro resto da vida. E o resto da vida ela falou assim, atalhos quebram pernas. Você tenta pegar o caminho mais curto, tem mais chance de um negócio não funcionar ou funcionar errado. É a mesma coisa, se vocês se lembram do episódio do banimento, que o Keller falou que ele tinha lá um save point do banimento. Óbvio, porque ele já faz isso há 500 anos. Você que começou a fazer isso agora, você vai fazer bem bonitinho desde o começo. Quando você estiver bem treinadinho, aí você vai ter o save point. E eu deixei claro que mesmo assim o save point, ele não é igual o banimento feito, né? Situação de emergência quebra o vidro. É, exatamente. Tipo, não é aquilo, a parada feita... Pra mim é a mesma coisa. Faz bastante primeiro. Então vamos falar então um pouquinho da prática do sigilo, né? Acho que é o que tá faltando, né? Porque eu acho que a ideia do sigilo, é isso do isolamento que o Keller deu do interruptor, eu acho que entrega muito bem grande parte da lógica da coisa. Porque, segundo eu sei, e aí, André, onde é que eu aprendo sigilo? Quero ler mais sobre isso. Vamos fazer uma escalinha evolutiva do sigilo? A raiz da prática. Austin Osman Spare, O Livro do Prazer. Prática moderna, né? Ele explica já no final do livro, assim, você vai lendo o livro, você vai, porra, não vai falar disso. É lá no final. As últimas 10, 15 páginas. Ele explica como que funciona essa parada, como que ele faz. Ele explica só o método das letras, né, de você pegar as letras da palavra, cortar e tal. Que pra mim fala mais. Que é o mais popular. Todo mundo que faz, porque eu conheço, tipo, desse aí. O Vinícius faz diferente. Esse é o que eu menos uso, porque eu fico acabando repetindo coisa muito parecida fazendo assim. Durante algum tempo, eu achava que era o único. Porque você vai procurar pela internet. É só isso. E eu descobri que tem jeito. A gente vai explicar o que é isso. E eu descobri que tem outras, várias formas, inclusive com música. Esse ficou popular pelo Grant Morrison. O que popularizou não foi nem o livro do Spare. O que popularizou isso foi o Pop Magic do Morrison. Então, depois do Spare passou um tempão em total ostracismo, assim, ninguém sabia quem era Spare. Porque ao contrário do Crowley, por exemplo, que é contemporâneo dele, ele não fazia questão de aparecer. Então, a obra dele acabou ficando no esquecimento. Low profile. Aí, o Kenneth Grant, não o Grant Morrison, que chegou a ser amigo particular dele, pegou a obra do cara, se deu o trabalho de entender, porque é uma obra complicada. Uhum. explicou em termos mais palatáveis no Renascer da Magia. Depois disso, não muito tempo depois, menos de 10 anos depois, começou a surgir o movimento da magia do caos, que usa o sigilo como uma prática recorrente, uma das práticas bem principais, básico, porém não a única. Então, isso foi aparecer de forma mais explicada no Liber Nullo e Psiconauta, do Peter Carroll, no livro dos resultados, do Ray Sharing, e outras meia dúzia de obras ali daquele período, final de 70 e início de 80. E agora, na década... O Pop Magic é 90 e muito ou 2000 e pouco? Cara, ele já tinha lançado o Invisíveis, então é 2000 e alguma coisa. Então, né? Nesse começo dos anos 2000, o Grant Morrison deu uma popularizada. Ele fez o Pop Magic, que é um texto que você acha em português aí, fácil, né? E tá muito bem traduzido. Ele popularizou isso porque o Invisíveis, que é a HQ famosíssima dele, que é uma loucura, um desgraçado e incrível, ela tava pra falir. Ia fechar, não ia terminar a coisa. Ele fez um sigilo, colocou na contracapa da revista. E mandou todo mundo bater punheta. Todo mundo ir pro banheiro e bater punheta. Milhares de adolescentes já vão bater punheta mesmo, né? Vamos colocar uma utilidade nesse resultado, negócio. A revista prosperou, foi até o fim. Nossa, tá na 20ª reedição lá e fora. E hoje em dia, se você quiser comprar, você vai pagar R$800 aqui no Brasil. Na, da época é cara mesmo. Republiquem Invisíveis. Então, e aí tem um outro até, né? Se a gente for colocar mais pra frente, a gente tem aquele manualzinho da internet que vez ou outra tem isso, gente compartilhando. O que a Lívia tava falando ainda agora, o Psiconauta. Psiconaut Field Manual. Psiconaut Field Manual é. Manual de campo do Psiconauta. Manual de campo do Psiconauta. É super simplificado, pelo amor de Deus, peguem isso. Cara, se o cara não entender aquilo, não, sério. Não é uma questão de aí entender. É nascer de novo mesmo. Porra, se tu não entendeu aquilo, desiste da vida. É, mano. Mas é o seguinte, você pegou aquilo, não fica só naquilo. Vai ver as outras coisas, da onde ele tirou a simplificação daquilo. Cara, tem até tradução em português. Autorizada pelo Bill Fluck. Isso. Ele autorizou. O cara estudou para caralho pra fazer aquela simplificação. Não fica só naquela merda. Aquilo ali é o Machado de Assis em quadrinhos. Exato. Está certo, está correto, mas está muito simples. Aquilo ali é o Machado de Assis em mangá. Enfim. aliás... Na Nathan... verdade, é a resenha do Machado de Assis em mangá. Nathan Smith, I know you are listening to this. Kiss for you, baby. You are great. Tá bom. O Nathan que fez, cara. O Nathan é gente boa tá pra bom. Caralho. Eu vou dar uma indicação. Eu acho que se você quiser flertar um pouquinho com isso, eu acho que o manual de campo do Psiconauta, eu vou deixar aí no link pra você dar uma olhada, pra você conhecer, se você... Eita. Você tem que deixar um meme do Rogerinho, assim, escrito. Achou que o link ia tá no post? Achou errado, otário. Achou errado, otário. Exatamente. Mas eu recomendo muitíssimo o Liber Nullo. Cara, a gente tá sempre recomendando o Liber Nullo. É, eu acho que manual cabeceira básico, total. Básico. Pra mim, eu acho ele muito legal, muito bom. Compre em Penumbra Livros. E que você vai revisitar ele várias vezes. Várias vezes. É um livro que... é pra estudo. É um livro vivo. É livro de ele é um livro, eu chamo isso aí de livro vivo. Que tipo assim, eu sempre vou revisitar ele e vou achar uma paradinha. Pô, eu conheço esse livro desde 1900 e bolinha e... eu volto pra ler essa porra de novo. E tem uma coisa. O original, vamos dizer que é do Sper... mas você precisa ter um background pra você tentar entender Sper. Não, Sper não sai do zero, não. Não vai direto no Sper, amigo, porque é complicado. Ou vai, mas não se sinta um idiota porque frustrado, você não entendeu. Né? Porque você não vai entender cara, de primeira. Eu diria isso, inclusive, pra Kenneth Grant, que é o cara que depois tenta decifrar então, muita coisa, né, cara? A visão do Grant já é um macetado ali, já é o mastigadinho dos pés. E ainda assim, é complicado de entender. É bem complicadinho, você se sente meio mongol. Você começa a entender de verdade no Peter Carroll. Sim. Que é o Liber Nullo e Psiconauta. Isso. Que ele, inclusive, não menciona os pés. Ele propõe o próprio mas é o método alfabeto do prazer, tá né? Pra você construir. Aliás, essa é outra parada, velho. Aí já é antigo isso, né? Porque tem gente que quer usar o alfabeto do Sper, o alfabeto do prazer do Sper. Ah, vai se fuder, né? Porra, mano. Faz o teu, caralho. É a mesma coisa de usar o aplicativo. Nossa. Pode usar até as mesmas associações do Sper, mas cria símbolos diferentes. Cria teu símbolo, cria tua parada. Eu fico muito triste com isso, cara. Eu brinco pra caralho, mas eu falo pro pessoal, minuto de silêncio pro cara que fica usando servidor de terceiro e tal, você pode usar, eu mesmo já falei isso em outros locais, eu testo o servidor de terceiro pra caralho, faço o banimento pra porra antes, faço divinação naquilo que tá acontecendo. O problema todo é parar aí, né? O problema é que você não vai desenvolver a sua criatividade, mano, é uma coisa que você aprende a desenhar e só fazer cópia, caralho. Você quer ver uma coisa que eu fico puto? Conta pra nós. Essas porra dessas comunidades que tem aí de Facebook, que o cara entra e pergunta... ah, vocês conhecem algum sigilo pra fazer pra fazer a minha cueca azul ficar mais limpinha e mais macia? Cara, faz essa porra. Primeiro, Não vai ter essa porra altamente específica que você quer. Segundo, se for genérico, é melhor fazer o específico. E terceiro, faz essa porra. Sim, cara. E quarto, as você pessoas... não sabe. Você não perde 5 minutos fazendo uma merda de um sigilo? Você perde mais tempo procurando na internet do que fazendo. Encheu o saco dos outros. E isso vai dar força pra você enquanto mago. Quando você fizer o seu sigilo ele funcionar, porra, tu vai ter uma satisfação fodida. Você entendeu o que fala? Inclusive, isso vai reforçar a sua vontade e o seu. Como é que é o nome? O seu background de que eu faço magia porque essa porra funciona. É, exato. Alguns anos atrás, você tinha isso nos... Vou voltar pro Orkut. Nos fóruns do Orkut, era nas comunidades de bruxaria. Ai, vocês têm algum feitiço pra... Só mudou. Agora a galera vai atrás a porra do sigilo. Antes era, tem algum feiticinho pra não sei o que lá ganhar mais dinheiro? Agora, você tem um sigilinho pra eu fazer eu ganhar mais dinheiro? Eu tô feliz que superaram o energiza meu sigilo aí, irmão. Que isso também era outra coisa que era muito louca. Assim, ô, energiza o meu sigilo aí. Cara, eu não sei se é bom colocar isso no ar, André, que se vê. Dá pra se amaldiçoar nego com isso, cara. Com a energia do próprio cara, você entendeu? É tipo, eu descobri. É uma forma de você botar um vírus ali, pro cara. Que você quer falar. Existe uma técnica hacker muito interessante que eu vou falar isso pra você e vai te deixar com o cu na mão pra sempre. André Anonymous, espalhe. É, tem uma galera que chega no Starbucks e tem uma maquininha que dá pra comprar tipo assim, tipo $10, $15. Você compra, você derruba o Wi-Fi do Starbucks. Você sobe o seu Wi-Fi com o nome Starbucks. A galera conecta e a partir daí o cara vê absolutamente tudo que você faz dentro daquela conexão. Em tempo de WPA2 isso é relativo, mas ok. Pô, pensava que tu ia colocar uma maquininha que desse pra gente comprar de graça na hora que passa no... Não, tipo, é muito fácil fazer. Usem criptografia, crianças. Então, e não use sigilo dos outros, na maioria das vezes. Também não. Tá. A gente tá o tempo todo aqui falando de, não faça isso, não faça isso. Então, como é que é pra fazer, cara? Então, vamos pra prática. É agora. Bora lá. Junta na rodinha, chama os amiguinhos. Pega no pinto do amiguinho. Eu quero deixar... Tá todo mundo falando aqui de pinto, de bater bronha, mas a gente não deixou claro, tipo, por que caralhos da bronha? Da onde vem a bronha? Então, a culpa é do Grant Morrison. Culpa é do Grant Morrison mesmo, que ele popularizou a técnica da bronha e porque a geração, pra quem ele falou, é a geração que é adulta agora, né? Que é a geração do invisível, está hoje com seus 35, 30 e tantos anos. A grande sacada é que na hora que você faz uma punhetinha, na hora que você bate uma siririquinha, no ponto alto do prazer... Ponto alto do prazer, uma música assim, nossa, isso é muito... O orgasmo. O ponto alto do prazer, que é... é o... Caralho, é aquela história do cara que... Tá bom, foda-se. O ponto alto do prazer, no orgasmo... No é aquele, orgasmo. Aquele momento em que o jornalista pega na uvinha e toma um choquinho. É, exatamente. Você faz... Essa hora, a tua mente faz... Ela dá uma desligada rápida. Você é tipo coelhinho. Sabe coelhinho? Coelhinho quando vai transar... Já viram coelhinho transando? Para agora, vai no YouTube e põe coelhinho transando. O coelhinho começa... Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Na hora que ele goza, ele... E desmaia. Poft. Aí ele cai volta. Puladinho. Aí ele cai pro ladinho. Você cai pro ladinho por nanosegundos. Nessa hora você tem que estar olhando para aquilo. E eu te aconselho até a visualizar. O símbolo, o sigilo, eu te aconselho até a visualizar. Que isso tá entrando na tua cabeça para dentro, assim, tá ligado? Tá indo fundo no inconsciente. Porque esse símbolo você projeta para dentro de você. E nessa hora o sensor consciente, o sensor psíquico, ele falha. Uhum. Várias coisas tão fundas então, nessa hora, dos... né? Sim, fundíssimo. Várias coisas tão fundas nessa hora, aproveita. Quanto sigilo fundo também. E quanto mais fundo, mais mágico. Desculpa, gente. Não, o lance do sensor psíquico é o seguinte. Enquanto você tá lá só pensando no seu objetivo, por mais que o sigilo já tenha descaracterizado aquilo que você quer, tem uma coisinha lá no fundo da sua cabeça, que é o Galvão Bueno, que a gente chama, que tá lá falando, olha lá o Keller, tá tocando punheta achando que vai ganhar dinheiro, ele não vai conseguir, é agora, minha gente, é agora que o Keller vai se fuder. Aí na hora que você gosta, pum, dá aquela apagada, o Galvão Bueno cala a boca, e você, durante um milésimo de segundo, você acredita que aquela porra vai funcionar. É só o que você precisa. É só o que você precisa. A punheta é o único jeito de chegar aí? Não. Não, não é. É o jeito que qualquer idiota consegue fazer. Você é um todo idiota. Mundo sabe gozar. Você é um idiota? Pense pera, consigo, pera aí, você pera é um idiota? Todo mundo sabe gozar? Não, tá bom. Acho que os meninos. Coitadas meninas. Mas enfim. As meninas precisam de um pouco mais. Não, mas, um pouco mais mas de prática. Assim, imagino que pras meninas mas seja mais fácil aprender a gozar do que aprender a meditar, por exemplo. Depende da mulher. Eu só acho que se você, menina, ainda não sabe gozar, larga o namorado, aprenda. Sozinha, tá sozinha, você. Sozinha isso, com você mesmo e arranja um cara que dá uma sensação é próxima daquilo que você faz sozinha. Mas o banimento da moitinha lá que a gente tava falando. É o banimento da encruzilhada. Isso. Você se desvencilha desse encosto que você está agora e arranja uma outra pessoa. Eu já ouvi isso, ah, mas eu não gosto. Não, não é que você não gosta. Que... Então, enfim, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é a porra da programa do Jairo Bauer, beijo, caralho, Jairo porra. Bauer. Não é o programa da Marta Suplicy, caralho. Ainda bem, voltando, né? Voltando, e como é que faz? Filha, se você não goza, foda-se, o problema é teu, não é problema é meu. Vamos continuar. Enfim, mas pode ser, escutei... Pistola. Eu escutei que você... Isso é uma leitura muito interessante, mas você fala muito sobre essa coisa de energizar. Existe uma energia que sai enquanto você tá nesse momento? Ah, cara, depende do que você tá falando. Depende de como você tá lendo. Vamos porque... fazer um episódio sobre paradigma. É, falar disso. Paradigma. Porque, por exemplo, você pode falar que tem energia sexual, tá ligado? Telúrica, energia, sei lá que caralho, pode ser o orgônio. O éter. É, né? O éter, pode ser o que você quiser. Ou você pode, se quiser ir para paradigma psicológico, que a gente tá sempre falando dele, porque ele é mais próximo da galera hoje, infelizmente... Né, você não tem esse paradigma mágico tão acessível. Você pode falar que na verdade o que acontece é que você quer. Precisa ir pro inconsciente. O inconsciente seu é mais inteligente que você, é mais forte que você, ele é mais selvagem que você. E é ele que faz acontecer as coisas. Ponto final. Ele é o seu sistema operacional. O consciente, a sua consciência atrapalha. É, a consciência ele é só uma parada. O bueno tá ali pra te fuder. É, a consciência é uma parada que você inventou pra viver em sociedade. E falhou miseravelmente nisso. Então a ideia é que você constrói o sigilo, e joga esse símbolo. Dentro. É, e a partir daí, o que transforma esse símbolo como algo que vai efetivamente ser mágico é quando você começa a conversar com o seu inconsciente. É o seu inconsciente que vai tocar essa parada. Tá. Se você acredita que existe um paradigma que vai falar que você jogou pro inconsciente, aí o teu inconsciente é ligado à realidade e ele vai manifestar isso. Se você quiser paradigma completamente psicológico, você pode falar que na hora que eu joguei no inconsciente, eu dei uma programação pro meu inconsciente e ele vai trabalhar ativamente para que isso aconteça. Então, se eu quero um carro, então eu não vou faltar no trabalho porque eu vou ter mais energia para trabalhar. Porque eu joguei aquilo lá no fundo, você entendeu? Eu vou... Se acontecerem pequenas coincidências na sua vida que possam te facilitar que você tenha um carro, aproveitar. Você vai abraçar elas em vez de ignorar. Você vai ignorar, então é um paradigma. É que você não percebe que tá fazendo isso, mas seu inconsciente sabe. Você só vai perceber isso na hora que o carro chegou. O inconsciente é o por trás das cortinas. Tudo Sim. que você percebe está pra frente das cortinas. É o Mágico de Oz. Sim, bem bosta meu inconsciente, então, esse foi o Mágico de Oz. Eu acho o Mágico de Oz um escroto. Mas é isso. Então, o que que é o energizar? Energizar é o nome místico pra fazer a porra funcionar. A gente chama de energizar por falta de palavra melhor. Tá. Tinha que ter um conclave de mago pra decidir novas palavras pro novo Pode mundo, fazer sabe? Assim que acabar a gravação. Tem muita gente que porque usa termos de programação, né? Sim, de porque programação são... de software. E também usar termos de programação de software, ele dá uma... Vai copilar. Dá uma burlada. Dá uma burlada no teu sensor também, Sim. porque você não tá, você tá usando termos factíveis. Uhum. Energizar não é factível. Eu não vou soltar um caminho na minha raça, entendeu? É abstrato. É muito abstrato. Então eu uso termos factíveis pra isso. Mas copilar é abstrato pra muita gente também. É claro, porque você não sabe o que é isso. Vou falar renderizado, que se você não sabe 3D, você não sabe o que é renderizar. Renderizar, cara. É que nem ter um. Dá um grau. Vamos dar um grau no sigilo. Dá um grau no sigilo aí. É equivalente da programação de ter uma virose da medicina. Serve pra qualquer coisa. Tem um livro que eu tava lendo esses dias que ele não usa a palavra energia, ele usa a palavra transmitir. Boa, hein? Boa. Que na verdade você está transmitindo essa mensagem pro seu subconsciente. Boa, boa. Show de bola. É, beleza. E falta então a gente falar sobre a construção desse selo, né? Dessa imagem. Tem uma parte importante que você faz na sequência disso. Esquecer. Esquecer. Você não pode ficar remoendo aquela porra. Porque na hora que você começa a remoer, você tá dando chance do Galvão Bueno falar: olha só, o Keller quase conseguiu. E é aí. Mas é agora que ele vai se fuder. Então você tem que esquecer. Sempre que você se lembrar daquele seu objetivo, você tem que ativamente pensar em outra coisa, mudar o foco da sua atenção. Esquecer. E é aí que 95% das pessoas perdem. Sim, tem gente inclusive que acha que tem que ficar remoendo. Não, não. Tem gente que lança o mesmo sigilo 10 vezes. Acabou. Você tá se você tá sabotando. Inutilizando o sigilo só. Coloca ele longe. Se lembrou, faz que nem a técnica Mais lá do vez, seriado. Pensa no sanduíche de queijo. Essa é a nossa opinião. Tem gente que acha que esse é o jeito certo. Olha só esse Vinícius Panos King. Agora, depois de 10, 15 episódios, você vai falar que agora é a nossa opinião? Caralho. Fala na verdade. Absolutamente. Então tá, desculpa aí. Deixa só pro. Não, mas é que tem gente que é relativamente respeitável no meio que acha que a gente tá totalmente errado. Outra vez, e foda-se essa pessoa. Sim. Cara, é a sua opinião. A opinião é que nem cu. Não, assim, e às vezes não, às vezes sempre a pessoa... Sempre tem alguém querendo botar a língua. É que eu não quero que ninguém fale, vou fazer isso porque o Vinícius mandou, não. Não, a questão é que, tipo assim... Não, mas vamos lá, gente. A gente gravou aquele nosso primeiro episódio falando que, tipo... Né, porra, a gente tem as nossas regrinhas lá, nosso manifesto, é pra isso, né? Deixa eu falar sobre esquecer um pouquinho? Rogerinho, posso? Fala. Só sobre esquecer. Não é esquecer de não lembrar mesmo. É esquecer de não deixar isso ficar na mente consciente. Quando vier, você jogar pro lado. Eu te aconselho até no diário mágico, símbolo, processo, o que você queria, até pra quando você for dar uma revisitada no diário, você vê mesmo se tá lá. Só que é não permitir que isso fique ativo sempre. Você tem que estar sempre jogando de lado e tal. Tem uma coisa que eu faço que é o seguinte. Se eu uso diário de papel, né? Sim. Se for um diário que eu vou manusear muito... Não ponho nele. Eu coloco num papelzinho dobrado colado nele com cola Prit. Sou o contrário, tá, esperto. Que aí, se eu bater o olho, eu não vou ver por engano. Exato. Por acaso. Boa, boa. Bom símbolo. Sim, mas, a sua intenção talvez não, mas o sigilo tem que estar lá, né? O selo tem que estar lá. Não, você pode fazer o símbolo, inclusive. Ah, é? O símbolo, ele é descartável também. Ele é descartável. Sim. Eu até acho simbolicamente interessante você fazer alguma coisa com o símbolo. Por exemplo, fazer um sigilo para construção de algo. Eu quero que o mundo freak se desenvolva, blá blá blá blá. Então eu vou lá e eu descarto ele na terra, tipo como se eu estivesse plantando a semente do sigilo. Descartei. Eu quero uma maldição de alguém, uma coisa ruim, eu toco fogo nele, você entendeu? Ah, eu quero uma coisa pro intelecto, pra não sei o que, então eu jogo no ar, ou eu ponho dentro de uma biblioteca, esqueço ele lá, faço aviãozinho de papel e jogo, você entendeu? Eu gosto de fazer isso, porque eu acho que eu dou um up simbólico legal, mas eu também acho importante descartar sigilo. Eu tenho em casa ainda uma técnica que eu fiz por muito tempo, que eu juntava todos os sigilos, assim, que eu não tinha como descartar, ou eu não conseguia inventar uma ritualística pra ele. Fazer a cartinha do bolso. E eu juntava tudo dentro de uma caixinha. Eu tenho uma caixinha do esquecimento, que eu chamava, e jogava dentro da caixinha, assim, entendeu? Falando de esquecimento, o Sper tem uma sugestão interessante, que é o seguinte, pra você... Ir pro puteiro e... Não, dessa vez não. Imediatamente depois. Não, o Sper também. Mas não nesse caso. Ele fazia o seguinte, ele sentava um dia, fazia 20, 30 sigilos. De uma vez, De uma vez, assim, todos muito parecidos um com o outro. Um era pra pegar mulher, um era pra ganhar dinheiro, outro era pra fuder com o inimigo, entendeu? Mas ele fazia um monte. E a estética toda parecida. Guardava aquela porra, deixava 2 semanas. Quando ele voltava, ele falou, vou energizar um desses sigilos. Catava um que ele não lembrava pra que era. Ele realmente não lembrava porque era tudo muito parecido. E ele fez uma porrada. Mas tudo aquilo ali ele quer. Eu quero aconselhar mais uma coisa. Ele vai lá e energiza. E, de fato, ele não precisa se esforçar pra esquecer. Que já tá no processo de embaralhamento ali. Olha só, o embaralhamento é suficiente. Não precisa ser esquecimento necessariamente. E evitem de energizar vários sigilos ao mesmo tempo. É legal você ter um momento pra cada. Sim. E tem uma outra dica legal. Tem uma dica legal de esquecimento que é o seguinte. Quando você, inevitavelmente, começar a se lembrar do seu objetivo, se engane. Comece a pensar que você tá errado. Não era pra isso. Era pra outra coisa, cara. Não era pra isso que eu fiz. Sim, vamos lá então. Então vamos passar pra construção do símbolo, né? Várias técnicas. A mais comum é a das letras. Que é o seguinte, você vai... Expliquem pra gente, vocês sabem a das letras. Sim, é fácil, que até eu, o mongol, sei. Que é você, sei lá... Eu quero chegar bem pertinho do André e passar a mão na bunda dele. Aí você vai escrever tudo isso. Isso. Você vai cortar as vogais, você vai excluir as vogais de toda essa frase. Essa parte de excluir as vogais é modernosa, viu? Só falando Não é necessário. Você precisa deixar a palavra descaracterizada, mas ainda manter algo dela. Essa é a ideia. Tá bom. Cortar as vogais por exemplo, pra poder fazer uma associação dela com o hebraico, porque o hebraico não tem vogal. O Sper, por exemplo, nunca falou de cortar as vogais. Inclusive, por exemplo, vogais como O, por exemplo, dão forma no sigilo, né? Sim. As consoantes são muito quadradinhas. Eu fico sempre muito pensando assim, ok, para nós, que falamos de português como língua mãe, vamos tirar todas as vogais, vai ficar uma palavra, nossa, esquisita. Pro alemão, tipo, foda-se. Tipo, tem palavras gigantes que tem uma vogal. Aí daí ele vai entrar e falar, nossa, bicho, eu sei que palavra tá escrito aqui. Entendeu? Então isso é muito relativo. Enfim, então, corte ou não corte, vai da sua decisão. E realmente, assim, existem escolhas e você vai optar por uma. Não tem uma certa ou errada. Isso. E aí você vai excluir as letras repetidas. E vai ficar só com uma fileira de letras sem sentido. E a partir daí você vai construir um desenho usando essas letras. É esse que eu sei. Sim. Ah, quando eu paro? Quando você olha pra ele, você fala... Da tá hora. Aí, tá aí. É isso aqui. Eu gosto de parar quando ele fica esteticamente bonito. Sim, e eu não consigo ver desenho. Letras. É. Aham. Então, por exemplo, sei lá, eu pego um C e eu construo uma meia-lua. Aí, por exemplo, eu posso cruzar com um traço no meio dele, porque aí eu tô representando o C e o T. Então, assim, pode, tipo, é construir um símbolo. É um isso. Monograma quase, né? Exato. A ideia original vem de um monograma. Aí você pode botar a letra de cabeça pra baixo, de lado. Ao contrário. Eu tenho uma técnica legal também que eu utilizo isso. Às vezes eu faço uma ilustração. Sabe, eu incorporo na ilustração, C faz a meia-lua, então põe uma meia-lua ali no fundo, bota uma coisinha. Então eu coloco as letras perdidas numa ilustração e é isso aí. Isso é tão possível, rapidamente, que se a gente for... Quando você estuda história da arte, você pega aquelas mega pinturas renascentistas e o professor vai te explicar, ele vai te explicar todas as formas de como aquela porra daquela imagem te manipula pra fazer você ver só através de formas básicas geométricas. Uhum. Então tu tá vendo uma mega baile ali, tipo uma surubona, tá entendendo porra nenhuma, e o professor fala, não, aqui tem um triângulo, porque ela vai apontar pra cá, ponto de fuga. É muito louco isso, é bem legal estudar a história da arte. Enfim, continua. Eu acho importante você parar no momento em que você não consiga mais enxergar o seu objetivo ali e o sigilo esteja simplificado o suficiente pra você conseguir fechar o olho e visualizar ele sem grandes distorções. Isso é legal, é verdade, isso é bom. Porque assim, não adianta você botar um quadro do Michelangelo na sua cabeça que fudeu, bicho, você não vai visualizar isso. Sim, isso é bom mesmo. É que você dá uma olhada naquilo ali, você conseguir guardar os aspectos principais deles. Até desenhar na mente, tá ligado? Ah, eu consigo desenhar ele na mente, olha aqui, ó. Pá, é legal. Qual outro método? Outros métodos. Mantra. Mantra? Eu gosto muito de mantra. Você pega basicamente isso que o Andrei falou, de cortar a letrinha e tal. Aí você pega aquelas letras e você reorganiza elas de um jeito que elas soem bem pra você. Então, sei lá, pega o Andrei e... Chupa a bola house. Ai, pega o Andrei e chupa, eu já tomei um que já gelei agora. Até eu. Com house ainda. Estamos eróticos. Aí, sei lá, você pega o Andrei e transforma em Dreian, que transforma em Drian, que transforma em Nadrie. Bunda e... beleza, Nadrie parece Nadrie. Um... Dom Ab. Aí você aproveita... já vai ter passado o carnaval. Mas é que nós estamos carnavalescos. Bota isso numa musiquinha que todo Vamos mundo repete. Vamos abrir a roda. E Nadrie. Todo Nadrie. Mundo canta e fica... Um Dab. Jobei. Calma, quer dizer que o axé, que só usa vogais. Aê, aê, aê. Pode ser. Até o pagode. Ah, gente, importante. No mantra, em vez de você cortar vogais, às vezes você precisa enfiar vogais novas ali. Porque se você ficar com consoante demais. Não sabe por quê. Você vai ficar falando alemão, aí vai vir. Tá falando tcheco, né? Tcheco. Tchaco. Você tem que botar. Muito bom, esse do mantra é legal. E você repete o mantra até você dar esse estalo. Que aí é outra parte, que é a parte da energia. Eu acho isso mais fácil pra mim. Embora eu consiga visualizar então, bem, eu acho que eu entro num loop mental repetindo coisa com uma facilidade. Se você não for uma pessoa visual, essa é uma técnica boa. Sim. Esse é um dos que eu mais uso, porque é muito parecido com a técnica que eu aprendi. Você não precisa do símbolo, né? Você nem precisa do símbolo. Não, você não precisa ter uma forma pra ele. Você tem um som. Uma outra forma tradicional é você pegar coisas que signifiquem aquilo. Então, se você diz, sei lá, quero um carro novo. Aí primeiro você começa desenhando um carrinho, depois você desenha alguma coisa que significa novo. Aí, se isso tem a ver com riqueza, você desenha um símbolo de Júpiter e começa a botar desenhozinhos que significam alguma coisa pra você. E vai misturando. Sai um outro aí depois desenho. Você, mesma coisa, você vai juntando aquilo ali, vai morfando e simplificando até ficar uma forma interessante e que você não reconheça o seu objetivo. Rogerinho, dá pra fazer isso de alguma forma que não seja outras formas não visuais? É porque eu sou sinestésica. Sou cego. Sou cego? Sou mudo? Sou surdo. Pode. Mas você conhece alguma outra fora o do mantra? O do mantra parece uma canção, beleza. Uhum. Gostei pra caramba, porque funciona bem com a minha cabeça. Tem um colega que me falou de uma ideia de pegar e converter cada letra em uma nota musical e fazer uma música. Eu vi esse num gerador. Num gerador desse de internet, ele dava várias opções notas. E uma era de notas. E você, sei lá, pega o teu ukulele e vai... Aí, talvez você fique com uma música maluca. Faz isso também em libras. Dá pra você fazer com gestos. Você simplifica aquilo, vai ter uma determinada palavra, uma determinada coisa, aproximação. Você aproxima esses gestos na libras, A, B, C, D, o caralho A4. Você diminui isso também, você vai ter um gesto novo. Sim. Esse gesto o jutsu falando. Do Naruto. Você vai ter um jutsu do Naruto. Cara, legal o jutsu. Essa é a tua forma. Mas o jutsu do Naruto é basicamente isso, né? Eu já trabalhei muito com um sigilo que era um gesto. Então. Pô, legal. Perfeito. Eu tinha um também, que aliás, eu preciso relembrar que ele era muito legal pra meditação. Era um gesto específico que eu utilizava pra meditação. Quando você faz aquele RGP malandro, você tá lá desenhando o pentagramazinho, o que, que você acha que é? Não é? Bom. Não, mas eu gostei muito do... Os Otacredo vão gostar bastante. É, não, não, mas sério, no início do anime ele explica, né? Cada um daqueles... São símbolos que ele evoca. Então, cavalo, boi, mar, o Andrei terra, tá fazendo jutsu agora. E vai... Todos certinhos aqui. E vai cara, fazendo... É. Tanto que, por exemplo, uma das grandes críticas é que no início isso era muito mais abordado. Então, por exemplo, o Zabuza, que é a primeira temporada, ele, tipo, ele faz um jutsu que demora meia hora que o cara fala... Mas e, é foda. E hoje em dia, tipo, tu só... Só mete o dedo no cu e... E faz o Galvão falar outra coisa. Eu quero mudar minha frase de abertura. Enfim, chega de Naruto. Energizar agora, outro passo. E energizar, a gente já explicou como é que energiza, né? Sigilo pronto, a gente já sabe. Deixa eu ressaltar uma coisa. Claro. Não existe limite para as formas que você pode criar um sigilo novo. História. Nem todas foram criadas até hoje. Você pode inventar a sua nova maluca. Vai no atávico. É. Que é... Desenho automático é um clássico também. Fechar os olhos, sem rabiscar. Estavam falando de desenho automático. Acho que pra mim o mais clássico de desenho automático é você estar no telefone com o seu chefe falando abobrinha com a sua mãe. E você começa a desenhar quando cara, você olha pro... Eu sou mestre disso. Sou mestre disso. Você começa só a colocar... Só desenha piroca, né? Não, não, não. Voadora. Não. Eu saio muita coisa louca. Muita coisa louca na minha cabeça. Olha tinha só. Uma mina no trabalho que fazia umas coisas complexas, um negócio meio barroco, falando com um cliente burro no telefone. Saiu umas coisas lindas. Eu disse, nossa, que sensacional. Você fala com essa paca de pessoa e saem umas coisas lindas. Mas pacas são tão bonitinhas. Eu gosto de pacas. Tem uma outra forma de criação de sigilo, que é quando você não o cria. Quando ele chega até você. Um sonho. Um sigilo recebido. Um símbolo. Você foi atingido ele por aquela ideia. Ele pode vir do seu subconsciente, ele pode vir de uma suposta outra entidade externa a você. Entidade te dar o símbolo. No terreiro tem muito disso, você fala, conversar com... Se você for conversar com qualquer entidade e falar assim, ah, eu queria um... Faz um ponto aí pra mim, que pontos são sigilos, são os sigilos dos nomes daquela entidade, naquela ala de trabalho. Ah, faz um símbolo pra mim aí e tal. Aí ela rabisca uma parada pra você e tem nego que tatua essas paradas, tem nego que usa um símbolo, faz na porta. Então, Eu fiz recentemente uma experiência que eu tava com um objetivo, em vez de eu criar um sigilo conscientemente, eu me coloquei num transe leve com a intenção de receber um sigilo para aquilo. E foi nesse momento que chegou a Tardes. Não, a Tardes foi acho que uns dois não, dias eu, antes eu tenho disso. Que contar essa história. Por favor. O seu Penumbra está sobe fazendo uns exercícios de meditação, que ele vai pro quarto do lado, vai lá e faz tipo assim, ó, não me atrapalha. Beleza? Beleza. Fico lá, eu, o cachorro no quarto do lado. E de repente, ele ainda tá com a porta fechada, né? Tá meditando, começa um barulho de ficção científica. Sei lá, porta da Star Trek abrindo, a tarde chegando. Nave da Xuxa. A nave da Xuxa, cara. Eu disse, caralho, ele tá evocando a Tardes. O que é que eu faço? Eu corro pra a Tardes ou corro da Tardes? Aí depois eu fui perguntar pra ele... Cara, o que foi aquele barulho lá? Tem, tipo, uns dois dias, mas hoje foi muito alto. Não, no fim não tinha música, não tava fazendo nada de barulho, não. Aí, ó, e até agora a gente não que sabe falando. O que que era. A mediunidade da Lívia travada no pau e o seu Penumbra rasgando a realidade. Isso aí são os astacheranos. Isso. Chegando. Podia ser também. São os nibirutas. São os nibirutas. E chega a os nibirutas eu penso com outro som, mas o artacheira... Os nibirutas chegam na nave da Xuxa, Vasco. Pode ter certeza. Na nave da Xuxa. Enfim, vamos lá. Mas olha só, voltando. O lance de receber sigilo de entidade é muito interessante. Inclusive você pode... Se você receber do seu inconsciente um sigilo, você pode não saber pra que ele serve. Mas vai, confia, não, né, filho? Não, tudo bem. Aí você começa a trabalhar com ele e você começa a entender. Eu acho que se vem de você, você tem que confiar, cara. É muito raro você sacanear você. É, né? O Galvão Bueno, né? Não conhece o Elívia? Sim. Eu acho que o seu inconsciente é você primal. Ele não quer sacanear você. Ele tem treta com o seu consciente. E detalhe. Sei. E se você, a maioria das vezes, é o seu consciente, pode ser que ele esteja te sacaneando. Aí talvez ele tá certo. O bem, não, você não esteja tá vendo, certo. Mas ele tá te sacaneando. Aí ele tá certo, ele tá sacaneando por um bom motivo. Pensa que é o teu SAG te sacaneando, é pra te ajudar. E isso tá visível no mapa astral, viu? Se você tem uma conversação boa entre lua e sol. Já tá feito, tá com o mano ali. Ele jogou fora, filho da puta. Eu limpei o histórico do WhatsApp. Tá bom, vou fazer outro. Enfim. Quais outras formas de energizar que não seja a punhetona? Que não seja a punhetona. Eu tenho uma muito louca, mas é aquilo lá que eu já falei, que ela tem um problema. Que eu energizei no show do Aerosmith. Energizei um sigilo no show do Aerosmith e aliás, um sigilo no show do White Snake. Você aí que tá no meio do carnaval... Aproveita, aproveita. Você já tá sendo pilha de Egum mesmo? Então... Você já tá sendo pilha de Egum mesmo? A energia do carnaval é meio esquisita. Não pode dar errado? Energia é energia. Se você quiser fazer o seu trabalho pra conseguir... conversação com o sagrado anjo guardião. Talvez não seja. Talvez não seja. Não, bom momento. Então. Mas se você quiser pra conseguir sexo, por exemplo, acho que... Mas conseguir sexo é só pra energia. É só você ir para o carnaval... com a fantasia do Vai Malandro. É. Pronto, já conseguiu. Se você é mulher, um sigilão, já vai com a camisinha feminina, não dependa de bêbado. Sim. Para encapar o bonito, tá? Deixa eu dar uma vírgula aqui, eu queria, já que você falou do Vai Malandro, eu queria agradecer, aqui ao cara que enquanto nós estávamos cantando Lady Gaga e Anitta no trem, no metrô, voltando do Freak Out. A gente começou a puxar a Anitta e aí saiu. Saiu a galera tudo quanto é canto, saiu gay, lésbica, simpatizantes, eu. Eles evocaram. Evocamos. E apareceu um cara. Vi um cara mó sério assim de encontro a gente, de casaco. Aí ele soltou o casaco e tava com a roupa da Anitta, ligado? O de silver tape da Anitta, o biquíni de silver tape, o cara tava. Começou a rebolar pra caralho, muito louco, a gente gritando e foi uma doideira. Você tá ouvindo a gente? Muito show você, viu? A gente tava indo pra. Casa. Pro inferno. Vocês estão indo pro Mauá. Casa do caralho. Galera de Mauá também que tava que junto. Que também é casa do caralho. É. Doidão. Justamente. Então vamos lá. Uma coisa que a gente usou no sigilão presidencial foi que o Keller ele imprimiu, né, aquele pôster que a gente entregou pra vocês. Peraí, antes disso. Acho que muita gente não deve saber. Antes disso, só vamos falar quando. Vai escutar o episódio então. Quer falar quando o sigilo qual episódio? Falha? Pelo menos diga qual, né? Foi o de magia e política. Isso, política e magia. Sim. Quer falar quando o sigilo falha? Antes, não é melhor? A gente já encaixa isso? Não. Modo de energizar, gente. Porra, vamos seguir a linha, né, cara? Como é que energizou esse? Foi o Keller imprimindo o pôster que a gente fez. O pôster tinha uma ilustração e um sigilão no meio. E ele foi colando na Avenida Paulista. Você pode pegar o seu sigilão e jogar na internet, jogar na salinha de música, no cursinho de inglês. É duvidoso, o feitio disso é meio duvidoso, porque tem muito goétio que pede isso. Sabia? Você faz um goétio e tal, pede alguma coisa e ele fala assim, legal, coloca meu sigilo aí em algum lugar público. É uma pergunta. Não, mas esse é teu? Exível. Não, ele quer o dele, né? Eu tô falando goétio. Tô dizendo que você tá pedindo energia dos outros, né? Você tá pegando energia que a galera tá jogando fora, tudo bem. Mas... Energiza pra mim e o cara, beleza, mas em troca energiza o dele pra você. E de alguém assim. Que você goste também é legal você pegar, né? Eu tenho uma confiança. Pergunta, só bater o olho... Minha dúvida. Fica, tipo, dei de cara com um sigilão de caipinto. Você já tá passando energia pra isso? É que toda vez que você olha pra um sigilo, ele tem aquela forminha, assim, que não é o normal que você tá esperando. Por exemplo, eu tenho certeza que aquilo é um sigilão. Eu queria tanto descobrir o que que é. Eu vou num dos lugares que eu trabalho lá em Moema, daí eu pego o busão lá na Avenida Santo Amaro. Tem um adesivo bonito pra cacete. É um sigilo lindo que tem ali no farol de pedestre da Hélio Pellegrino. Olha o cruzamento que tá essa porra. Da Hélio Pellegrino com a Avenida Santo Amaro. 1 milhão de pessoas vem por dia. 1 milhão. Eu sei que o adesivo tá lá colado. É um puta adesivo bonito. Eu sempre paro quando eu tô esperando pra atravessar e fico olhando ele. Eu falo, cara, esse desenho é muito lindo. Então, a pessoa não é que ela bate o olho. Ela bate... que aconteceu quando você tava colando, tadinho do garotinho. Teve um que eu fui colar com o Keller e aí eu fiquei segurando e o Keller botando a fita adesiva, daí quando a gente virou pra ir embora, tinha um garotinho, ele tava hipnotizado no desenho, ele ficou assim. E aí, eu não sei se ele sabia ler, eu acho que não, porque ele era muito pequenininho e a mãe dele, tipo, como se ele soubesse ler, porque afinal estava escrito lá, viu, Pinto, a mãe dele, vamos embora, coisa assim. Mas... não é só bater o olho, é que você bate o olho e fala assim, nossa, o que é isso? E é nesse momento que a estética ajuda, Ju. Sim. Na hora que você tá fazendo só pra você, foda-se. Foda-se, exatamente. Dor energiza sigilo. Raiva energiza. Caralho, carrega, vamos falar carrega. Dor carrega sigilo. Eu já tinha um sigilo que eu queria fazer e ele tinha tudo a ver com isso. Eu catava o papel e berrava pro papel. Eu juntava o dia inteiro todas as bostas que eu passava. Daí eu olhava pra ele e berrava, botava o papel perto da boca e berrava tudo que tinha me irritado no dia. Funcionou, que foi uma beleza. Lembra que a gente falou dos oito eus do Peter Carroll? A gente falou? Acho que já várias vezes a gente cita eles em passant. Se você sabe a sua cor octarina, você pode puxar um pouco qual que é o seu eu principal ou de mais exposição, assim. Ali é uma forma eficiente de você pensar como carregar sigilo. Tá. Por exemplo, se tem uma cor mais vermelha, é raiva. Então a raiva é eficiente pra isso, tá ligado? Se tem uma cor mais preta, talvez seja morte. Então procurar o um vazio dentro de você, talvez seja mais isso. É tipo você saber o seu Myers-Briggs, como funciona melhor. Tipo, exatamente. Eu sou mais assim, mais assado. Então esse tipo de energia funciona melhor pra mim. Por favor, não fique excluindo. Não é porque você é bom numa parada, você vai fazer só isso. É legal você aprender todas as formas também, até pra, né, pra ter um equilíbrio legal e tal. Mas você pode fazer isso. E pra quem não entendeu o que é Myers-Briggs, é um teste pra você entender a sua própria personalidade. Sim. Então, eu quero saber o seguinte. Se a raiva, a dor, qualquer energia muito forte... Medo, né? O que desliga? Desligou o sensor? Desligou o galvão? É eficiente. São coisas viscerais, então. Por exemplo, são só coisas ruins, né? O show do Aerosmith foi uma hora que eu tava, tipo, caralho, no meio da Dream On. Nesse caso eu ia estar com raiva porque não era o Dio, né? Não, tava foda. E aí eu ouvindo, e ele em cima do piano, e o Steve Tyler em cima do piano lindíssimo, cantando igual... Não, o Steve Tyler em cima do piano não. Steve Tyler lindíssimo. Não, o Steve Tyler tava tocando, quem tava em cima do piano era o Joe Perry. E o Joe Perry em cima do piano, solando pra caralho, o bagulho muito louco, e eu tá no ápice dessa porra, tá desenhado na mão, e eu... Beleza. Tem uma galera que vai pra rave energizar essas paradas, né? Entre outras coisas, ela energiza na rave, inclusive. Mas vocês falaram que da rave, às vezes... É a mesma coisa do carnaval, você entendeu? Tem muita energia rolando e tem mais gente usando aquilo, né? Então... Sim, então... Então, por exemplo, se a gente ensinar pro Andrei a sigilar... Eu não vou pra rave, Olivia. Não, vai esquece. Pra rave, mas o ódio que você tem dos... Eu sou praticamente uma bateria de carro. Vai funcionar. E vai. Se passar Toda manhã. Se passar um avião perto, então sigilo faz... Levar ele pra Congonhas. Sigilo do Andrei tem que ter uma mesa de som, um avião e uma janela, né? Acabou, tá energizado. E é bom que é engraçado que... Deixa eu lembrar um, vou passar uma pra vocês. Eu resolvi energizar um sigilo durante um efeito de físico, né, de corrida, que eu fui fazer... Boa também. Eu não lembro se pro estado. Né? Exaustão. E aí eu tava fazendo um exercício de boa. Tem a ver também com oxigenação do cérebro, né? Sim, eu tava fazendo esteira pra fazer esse exame, né? Colocar aquelas paradas penduradas em você. E eu pra eu tinha decorado o símbolo do sigilo. E eu pra nada. Vai lá, corre. Quando eu vi que eu tava correndo pra caralho já. E a mulher falou, nossa, você tá boa, saúde, não sei o quê. Aí eu imaginei o sigilo na frente da janela onde eu tava. E essa energia saindo, né? Pra lá. Foi. Eu vi o sigilo dando aquele brilho maravilhoso. E eu correndo. Eu não consegui correr mais, tá ligado? Eu não tinha entendido. Porque eu não sou uma bateria eterna, tá ligado? E de repente começou a cair meu rendimento. Horrores. E a mulher falou assim, nossa, o que que tá acontecendo? Eu falei, ai, eu... Sabe o que é? Eu tava carregando aqui uma macumba. Ela falou, mas vai mais um pouco pra ficar pelo menos nos níveis normais. Que estavam então, bem alto. Dá pra ir pra academia pra energizar sigilo? Dá. Eu acho que se você pegar um dia, você vai fazer aquela série fodida, tá ligado? E se tiver vazio, não tiver um filho da puta conversando do teu lado. Sim. Vou fazer aquela bateria fodida hoje, assim. Ela vai fazer um grita, Cooper. Grita. Com o Cooper feito, né? Bro. No final. Perdeu a oportunidade de ficar calado, hein? Eu não. Nunca perco. Vamos lá. Enfim, existem várias formas, né? Uhum. E aí, enfim. Aí leia bastante e você descobre mais. Coloque nos comentários como você energiza. Exatamente. É boa. Pensando no Andrei nu. Só não me perguntar, dá pra energizar assim? Dá. Dá pra rodar tudo? Dá. Vai lá. Novamente, eu acho que o servidor vai ficar pra um outro dia, talvez quando a gente for fazer um sobre magia do caos. Sim, mas acho que vale mencionar rapidamente que o sigilo muitas vezes é usado como uma forma de você energizar vincular o servidor com a realidade. Representar o servidor. Bacana. A gente vai falar sobre por que falha? Isso é importante. Outra coisa, antes disso, vamos falar sobre tulpa? Acho que faz mais sentido no servidor. Tá bom. Tá bom. Tá mais próximo do servidor. Tá bom. Vamos lá. Como é que eu sei que meu sigilo deu certo ou deu errado? Isso é fácil. Conseguiu o que você queria ou não? É porque Porque se ele é então, limitado, se é determinado e limitado, na hora que você consegue o que você queria... É que, assim, outra coisa que a gente esqueceu de falar é que o ideal é sempre a gente fazer um sigilo específico e não genérico. Do tipo, quero ganhar dinheiro. Paz mundial. É... Paz mundial, né? Arrumar o governo do Brasil. Aí fudeu. Aí tu tá fudido. Vai voltar tanta energia de volta. Tem que ser bem específico. Aí o que acontece? Manda um ministro embora, contrata outro e tá. É uma coisa. É, enfim, mas aí a ideia é você ser bem específico. Então, por exemplo, ao invés de você colocar quer aprender francês, você fala: me dê força de vontade, atitude e um bom caminho, um bom professor, um bom guia. Custo baixo. Com custo baixo, que eu possa pagar e que me dê bastante força pra eu realizar essa tarefa que é aprender francês. Nas próximas duas semanas. Esse, inclusive, é o método do Vinícius, porque o Vinícius ele tem aquela de que ele acha que a realidade vai sacanear ele. É porque ele é um mestre de RPG. Se ele não for muito claro, né? Filho da puta. Não pede custo baixo, coitado do professor, bicho. Não. Pede custo justo. Custo justo, tá bom. Não pede custo baixo, ou você me fode, Andrei. Aí, de repente, eu falo: ai, que linda essa pessoa, vou ensinar alemão pra ela de graça. R$10. É, R$10, duas horas de aula. R$10 não paga nem energia elétrica usada no Skype. Então, mas aí a gente vai ocorrer por uns princípios éticos de... Se você tá alterando alguma coisa pra si, você tá talvez prejudicando pra outro. Pau no cu da ética. Seja... Não, não vou falar isso. Não vou falar isso porque... Não vou falar. Vai dar bosta. Não seja inocente a ponto de achar que, ai, eu não interfiro na vida de quem tá ao meu redor. Filho, pau no seu cu. Você interfere o tempo inteiro. Melhor não sair de casa. É, não, mas nem saindo de casa. Porque quando você não sai de casa, ou teu pai, tua tia fala assim: nossa, menino, não sai de casa, tô preocupada com ele. Interferiu. Nem se você for morar sozinho no meio do mato, tu tá interferindo na vida do fucking passarinho que tá na árvore. Para de achar. Tu quer ser mago? Tipo, o cara quer... Ai, pra mim é muito inocente. Cara, vai pra igreja, caralho. Bichão, não, vou te falar que às vezes... Na igreja você tá interferindo na vida muito. É pra caralho. É anarquia, é se você é vivo... Se você tá vivo, você tá interferindo na vida de alguém. E eu acho do seu pai e da sua mãe, inclusive. Tadinhos. E dependendo do seu... Sua visão de mundo, até morto você interfere. Então, pô, para de achar. Tipo, beijo com o Marx. Para, não dá, bicho. Assim, o que você pode fazer é: estou vivendo numa sociedade, vou tentar ser o menos cuzão possível. Sim, claro. Vou tentar não ser pau no cu. Ótimo, já bonito. Tá maravilhoso. Não precisa pensar que, ai, eu não posso, cara, interferir na vida. É muito você senso. Você vai interferir. É muito senso de grandeza alguém achar que, tipo assim, ai, o teu desejinho micro vai causar o efeito borboleta que vai trazer o apocalipse. Também, tá ligado? Também. É muito achar que você é o centro do universo. Mano, às vezes você tá sendo um instrumento de karma. Vamos usar essa palavra que eu detesto, porque ela é muito mal utilizada muitas vezes. Você tá sendo um instrumento de karma pra realizar uma parada do outro também. Então. Vou fazer então uma analogia. O cara quer ganhar dinheiro. Aí como é que ele vê? Vai tentar ser específico. Quer ganhar uma promoção. Uhum. Ou quer ganhar um aumento. Só que dentro do setor dele, só existe vaga de um gerente. Ele tá sendo ocupado por uma pessoa que você gosta muito. Então, tipo, não é tipo porra louca. Médico. Tipo, me vê uma vaga em uma empresa melhor. Ou você pode fazer o sigilo pro seu gerente virar diretor. Exato. E às vezes, cara, seu gerente também é um mago, ele fez o sigilo pra mudar de vida, você entendeu? É isso que eu tô falando. Aí só faz assim, ó, pluf, troca a peça. Tá todo mundo feliz, todo mundo. Por isso que é bom, inclusive, ser específico, né? Tipo. Quero ganhar dinheiro. Aí o seu pai morre e você ganha 20 mil reais. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo cabal, né? Esse é a parada do específico, né? A mesma coisa específico. Assim. Ah, eu vou fazer. Por exemplo, já chegou no meu inbox. A pessoa que falou assim: ah, eu fiz sigilo. Quero ganhar X mil por mês trabalhando. A pessoa trabalhando que nem uma camela. Seja mais específico. Eu quero ganhar X por mês, mas trabalhando com isso X horas por dia. Ou num trabalho que me faça feliz. Pronto. É, mas aí você pode tomar pra caralho. Tudo bem. Você tá feliz, enfim. É tráfico de drogas. Então, seja bem específico. Mas seja bem... Quando você achar que você... Nossa, mas tá muito besta isso aqui. Não, tá certo. Quero ganhar X por mês trabalhando 5 horas por dia com uma pausa pro almoço. De 3 horas e meia. E no fim de semana eu tô de boinha. Então, melhor. Vai. Tem uma outra abordagem que é o oposto de ser muito específico, mas também funciona. É o seguinte, imagina que você tá numa situação que você tá morando num lugar longe pra caralho do seu trabalho. E você decide que a única forma de você se dar bem ali, no passo de transporte público e tal, é você comprar um carro. Aí você faz um sigilo pra conseguir um carro. Cara, se você ganha R$1.000 por mês, sua chance de conseguir comprar um carro é muito baixa. Uma forma mais realista de você fazer, resolver esse teu problema, é quero resolver o meu problema de transporte. Pronto. Não é específico, não. Na verdade, é muito mais genérico. Uhum. E a gente chega numa questão que é importante na magia. Lá de trás a gente já falou isso. O que você quer? Isso é importante. Pronto. Bugou metade da população. Mas é importante, eu não tô falando o que eu quero pra vida, tô falando o que eu quero agora, você entendeu? O que que resolve a minha parada agora? E é por isso que talvez seja tão popular, né? Que é muito... Material. Tem material, mas também tem coisas que não são materiais, mas a questão não é essa. Mas, tipo, é muito agora, é muito disso. Tipo assim, não é muito... Dá pra fazer, não tô falando que não dá. Mas é muito mais popular, exatamente. Tipo, vou chegar no caixa... Pastelaria da magia, me vê dois de sigilo e... Me vê dois sigilos de emprego e um de namorada. É basicamente isso, né? Exato. Que a gente vê por aí. E aí tem a galera também que fala assim, ah, mas eu não tô indo contra a vontade do outro e não sei o quê, e papapá. Meu, essa discussão metafísica, ela te imobiliza. E se você é um mago do caos e tá imobilizado, tem coisa muito errada nessa parada, viu? A Ju fica muito puta com isso. Nossa, eu tô virando... As caras que a gente... Eu tô virando meus olhos nego muito acha, forte. Nego acha que vai ser o seguinte. Chega uma hora... Para de achar também que você é muito importante. Jason Statham da magia, né? Você não é ninguém, bicho. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu quero a Ju. Aí eu vou fazer um sigilão pra conquistar o coração da Ju. Do jeito que as pessoas falam, parece que em algum momento a Ju vai estar trabalhando, de repente ela vai desconectar, vai descer um demônio, vai subir, vai entrar no lugar dela e vai... Nossa, eu preciso dar no banheiro agora, porque eu não tô aguentando, vou pensar no Andrei no banheiro. Isso. Nossa senhora. Aí vem o Juliano, né? Pode ser também, você não especificou? Não é assim, tipo, é só... Tipo, porra, eu acho que eu notei no Andrei umas coisas legais que eu não tava notando antes, não é mesmo? Sim. Tipo, a pessoa sempre pensa no pior cenário possível, né, cara? Também... Mas foda-se. No cenário apocalíptico. Mas sabe o que isso? Isso aí é Hollywood. Isso aí é gente que acha que é a última estrelinha do pacote. Quando o Crowley falou que são a estrela, ele tá falando que você é importante, mas todo mundo também é estrela. Quando o Carl Sagan fala que você é pó-estelar, você tá... todo mundo é... Você pó-estelar. É pó-estelar. E o lixo também é pó-estelar. É tudo aquilo que tá aqui que é pó-estelar. Você não tá capando as outras pessoas. Mas enfim, vamos sair da discussão ética, vamos lá. Qual era a dúvida? Era a questão do... Como é que falha? Que, por exemplo, eu acho que o bom do específico é que o específico, ele é específico. Então, se aquilo acontece, é porque acontece. Então, tipo assim, é muito fácil ver. É muito fácil se notar. Quando aquilo acontece, ele acontece? Quando aquilo acontece, acontece. Quando é específico, é específico. E quando acontece, acontece. Exatamente. Exatamente. Não tenho dúvida. Concordo. Tô com o relator. Né? Vou ter que concordar com o palestrinho. Né? Concordamos com o palestrinho. Mas vamos lá. Tirando a zoeira da bobagem que eu falei, mas tem sentido isso, não tem? Sim, sim. Porque, por exemplo, quero ganhar dinheiro. Aí tu acha 20 reais no chão. É muito abstrato. Tipo, pode ser qualquer coisa. Isso já aconteceu comigo. Eita. É? Isso é bom. Quando pra testar, eu tava começando, sigilo, começando. Inclusive. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Eu saí de casa, não andei 3 metros, tinha uma moeda de 25 centavos no chão. Tá ligado. Não é? Né? É. Pois é. Eu falei, filha da puta. Isso é legal pra você testar, sigilo. Vai tomar no cu, universo. Agora vocês deviam ter visto a cara do Sr. Penumbra. Pegamos um pequeno lapso do pequeno Penumbra. É, de ódio que não tá superado, né? É por isso que eu sou específico. Eu gosto muito da imagem dos engenheiros de karma, né? Que alguém me falou uma vez assim e me explicou de um jeito que eu achei muito louco. Que é tipo uma galerinha sentada mesmo, tipo telefonista, organizando os botões de karma, tá? Achei mó da hora. Cara, que visão maravilhosa. Sim, eu tive... Adorei. E eu tive uma loucura uma vez, uma pira uma vez, que com o engenheiro de karma foi bizarraço, assim. Eles eram assustadores. E aí, imagina o engenheiro de karma tá lá, seu Penumbra fala, e ele já sabe o futuro. Ele sabe que seu Penumbra vai ser um cara que vai fazer essas paradas, sigilo específico pra não tomar no cu. Ele fala, ah, então eu vou ensinar desde agora ficar desse jeito. Vai lá, bota a moeda e tá rindo. E ele mostrando do meio, assim. É que o legal, tipo, por exemplo, eu quero um transporte aqui. Tipo assim, você sendo muito específico também, dificulta o resultado. Sim. Mas o transporte, tipo, é genérico, mas é, tipo, resolve o problema. É funcional. Você se prepare para qualquer solução relativa a transporte. Inclusive carona. Inclusive carona daquele cara chato pra cacete. Exato, porque aí a pessoa fala assim, ah, eu vou ser super geral. Daí ela consegue carona, mas ela fica, ai, que bosta, porque o cara é mais chato de escritório. Porra, tu não foi? Então cala a boca e aceita. Não, pode ser simplesmente tipo, porra, fui demitido e arranjei um emprego na pastelaria embaixo do meu prédio. Acabou. Tá resolvido o problema de transporte. Tá resolvido. Né? Resolvido. Se vocês escutaram um barulho na porta, foi Satanás fechando a porta. Satanás. Que bom que tava fechando na porta. Enfim, mas como é que eu sei? Como é que eu sei? Existe uma forma? Não, quais são as coisas que fazem falhar? Peraí, deixa eu só levantar uma coisa. Não, existe meio acerto? É isso aí que eu quero levantar. Vamos lá. Na verdade, o que mais existe é um acerto inesperado. Ó, acerto. Eu posso só falar do meio acerto um pouquinho? Claro. Depende de como você aborda a parada. Uhum. Porque se você for pegar a técnica scrolleyanas do negócio, meio acerto é falha. 99% é falha. Você entendeu? Se você for pegar essa linha do Crowley. É 100%. O tarô do Crowley tá muito claro isso, tá ligado? Quando você pega as cartas do tarô dele, tem muito isso. Ah, eu tô no 90% do percurso, tá bom? Não, você não queria 100%? A não ser que seja exatamente aquilo que você projetou, pau no seu cu, você falhou. Você é mago, vai aprender a fazer as coisas direito. É isso que ele demonstra no tarô e tal, nessa parada. Agora, nós vivemos num mundo onde muitas vezes 80% é muito bom, 50% tá bacana, entendeu? E aí depende da como você vai abordar isso. Mas meio sucesso tem muito. Como o seu Penumbra falou, sucessos inesperados tem muito. Às vezes, por exemplo, eu lembro que eu falei do iPad. Eu queria um iPad. Realmente, o primeiro eu ganhei num bagulho de banco louco lá, tipo um consórcio louco, mas eu paguei pouquíssimo. O segundo, veio a grana, eu tive que pagar quase que integral. Tinha uma promoção, mas era quase integral. Consegui o iPad? Consegui o iPad. Só que foi dinheiro embora. Se eu tivesse colocado que eu ganhar um iPad, talvez fosse diferente. Talvez demorasse mais. Talvez eu demorasse mais, talvez eu não conseguisse. Porque talvez seja mais difícil alguém dar iPads, né, do que alguém pegar um iPad quebrado, pegar um iPad 1. Uhum. Do que alguém fazer um desconto no iPad mais recente. Então tudo isso tá colocado. Por exemplo, fazer um sigilo. Quero conhecer uma artista famosa. Quero a Megan Fox. Qual que é a possibilidade da Megan Fox? Quero conhecer o Grant Morrison. O Grant Morrison. Dá uma porrada na cara dele. Eu posso falar então que, tipo, quanto mais. Por exemplo, quero ganhar na Mega Sena. Quantos outros não estão fazendo isso? Não, quantos outros não estão disponibilizando a sua vontade? Você não vai ganhar. Dá pra não, ter resultados interessantes. Eu gosto da teoria que o Peter Carroll expõe no Liberkaus, que é o seguinte: na verdade, quando você faz a magia, quando você faz um encantamento, você está botando um fator modificador na probabilidade real. Então, se você tem uma probabilidade de 50% de uma coisa acontecer e você está dobrando essa chance, tá muito bom. Legal, pô, que ótimo. Você está quase lá no 100%. Se você tem uma chance de 1 em 1 milhão e você está dobrando essa possibilidade, você está com uma chance de 2 em 1 milhão. Tá melhor que os outros? Tá, tá melhor mas que os tá outros, fudido. Mas continua fudido. Então, ganhar na Mega Sena talvez não seja o melhor objetivo. Não deixar de ser quanto mais pé no chão, e quanto pedir mais pé umas coisas mais pé no chão. É. Não, mas não é questão Mega Sena. Eu tô dando um exemplo assim? Hipotético de, do que, ó, que seria. Vou dar outro exemplo bacaninha. De como isso funciona no universo. Eu testei os cards do... Sakura. Não, não. Eu testei. Caralho. Também. Não, os cards do Spare lá, o... Ah, tá. De corrida de cavalo. É, de corrida de cavalo. Eu esqueci o nome. Forecast Cards, era um negócio assim. Testei eles, de corrida de cavalo, e eu fiz as modificações pra jogar no jogo do bicho. Fiz os desenhos, tal, tudo certinho pra ver se funcionava. Num jogo do bicho hipotético, porque é ilegal. É, nós chamamos uns amigos E nós fingimos um jogo do bicho. É um jogo... Os números da Loteria Federal. É, exatamente. Que foi pra ver como é que é, associando aos bichos. É isso aí. Treinou no jogo dos... Cara, uma das... A gente comprou aquele... Sabe aquele brinquedinho do Silvio Santos que vem a roletinha pequenininha pra sair os bingozinhos? É isso mesmo. Foi esse aí. A gente desenhou os macaquinhos no númerozinho. Um deles, uma das jogadas... A gente fez três jogadas, só três experiências. Uma das primeiras das experiências, a gente chegou muito perto, com diferença de um dígito todos. Deixa eu se recuperar. Ela tá ainda no Silvio Santos ali, na brinquedinha do Silvio Santos. Desculpa, o nome do programa era assim, eu dava muita risada. Aí mudaram. Mas deixa eu babar. Oletrando. Como que é o nome antigo? Oletrando. Oletrando. Agora é outro nome. Porque era tipo um peão. Oletrando. Peão da casa própria. Sei lá, é que nem o bingo que tinha ali na Lins de Vasconcelos. Que o primeiro nome do bingo era Bingo Lins. Tipo, porra. Você não leu em voz alta a porra do nome do seu estabelecimento, bicho? Aí inverteram. Depois de, sei lá, 10 dias com aquela faixa grande inauguração do Bingo Lins. Venham, né? Venham. Aí inverteram, escreveram Lins Bingo. Porra, lê em voz Cadê alta, o brand? Bicho. Cadê o brand? Contrata o Hot Studio, caralho. A gente faz uma marca melhor pra você, desculpa, seu bosta. Eu lembrei disso. Bingo Lins é bom. Desculpa. Passou. Se o meu sigilo ficar do formato de um pinto. Sacanagem, vai. E aí a gente chegou bem perto com um deles, com o outro a gente errou bastante. E os testes que a gente fez, ele dava cerca de 80% de acerto. Que é alto. Que é alto pra caralho. Inclusive os caras, os meninos que foram jogar mesmo, os meninos do Kalen que foram jogar mesmo na... Hipoteticamente? Não, não, eles foram, não o jogo do bicho, eles foram jogar cavalo, com de cavalo. Então, era um bicho que existia. No Jockey Club, tomaram o Sidra porque o Jockey Club tá em decadência já faz um tempo, mulher com chapéu, homens de paletó. todo o investimento que eles tinham feito foi coberto, assim, investimento por impressão e tal. Voltou. As coisas. Voltou certinho. Ganharam, chegaram a ganhar. Acharam um carro ainda, um cavalo que chamava Nuit, eu acho. Aí falou, é esse aqui. Um bagulho assim, tá ligado? E eles falaram sobre isso no episódio do Falaram no episódio, né? O cara que fez a primeira alteração pro jogo do bicho tinha sido eu e o meu irmão. E a gente tentou, assim, viu as coisinhas, estava próximo. Só que foi só pra testar também, você entendeu? Foi só pra ver qual é que era. Deveria testar mais vezes e checar resultados, que afinal é uma adaptação também. Se ficasse, testar, por exemplo, um número fechado, testar 10 vezes. Se dessas 10 vezes acertar 6, acertar 2, eu acho que já era muito já. Porque é um jogo, tô falando de uma parada não bem. Não é 50-50, é um jogo. Eu tô falando uma parada bem concorrida, não tô falando uma parada. Quantos cavalos não cavalo 20, 12, 20 cavalos, é menos, é bem menos a quantidade de possibilidade do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, se você olhar matematicamente, você tem 5% de chance de acertar. Não 80%. É outra coisa. Então foi bem legal como experiência. Mas ela demonstra isso quando você para a pensar em probabilidade. Você melhora a sua probabilidade. Sim. Então existe um meio acerto. Segundo existe. A experiência de você. Claro que, vamos lá, vai ter aquele cara que vai chegar e falar, não, porque o Crowley falava, eu sigo, e é isso aí. Beleza. Não, então, mas o Crowley falava isso também, que é pra você não se satisfazer com o meio acerto, né? Pra você continuar buscando. Mais uma coisa filosófica fazer mais, filosófica e postura mesmo, né? Postura do mago, né? Eu acho que isso é interessante também. Eu acho que é interessante o cara buscar o acerto, o cara não se contentar com o meio acerto. É aquele negócio, senão vira só diversão, né? Ah, vira só, tipo, realmente. Você gosta de fazer magia, ótimo. Você tá se divertindo com isso. Mas você tem que buscar resultado, cara. Sim, cara. E tem que ter resultado prático na tua vida. Você tem que utilizar pra alguma coisa. Por exemplo, eu quero comprar uma moto. E aí eu quero uma moto Harley Davidson. Nossa, imaginei o Andrei agora num Big... Pra ver Jesus no mar. Moto seca sovaco, famosa seca sovaco. É, tocando a Born to be Wild. Com a jaqueta de motoclube, né? Aí, de repente, tipo assim, meu consórcio sai, só que dá pra pagar uma scooterzinha. E eu compro a scooterzinha. Isso é um meio acerto? Não, pra mim isso é um fracasso. É, você total. Quis uma Harley Davidson, né? Você quis uma Harley Davidson. Se você quisesse uma moto... E você vê uma parada parecida com uma Harley mais barata, por exemplo. Não. Aí talvez. Uma Shadow, né? Uma Shadowzinha. Mas, então, tipo, faz muito uma parte Dragstar. Do mago ser realista contra a sua própria realidade. Então... Então, mas se você for pensar em probabilidade... Tanto, porque senão você vai ficar sempre... Ah, eu acho que a minha realidade é essa pouco que eu tenho. Mas na minha experiência, o que mais acontece é o sucesso maluco. Você faz uma parada pra conseguir uma Harley Davidson, aparece um maluco que era teu amigo de infância, você passou 15 anos sem ver, e o cara aparece com uma Harley roubada e fala, cara, tô precisando de alguém pra desovar, não sei o que, você não quer ficar com essa porra, já esquentei o documento. Tá aí falando... cabe a você, querer ou não a Harley, entendeu? Você tá falando, parece que foi experiência própria. Não, eu não tenho nem carteira de moto. Inclusive, eu tenho um brother que... E lá vem, ó lá, os brothers. Tem um brother que chega lá, o que é? Tem um carro aqui, ó. É clonezinho, é duplicata, pode pegar aí, pode tomar multa, dá nada não, pode... Eu falei, sai fora, velho, não. Dois mil reais aqui, ó. Enfim, guardem, mundo crime. Então, acho que, assim... Eu quero saber quais são quem as é coisas... Quem é que transa nessa porra? Isso também, puta merda. Sexo anal. Sabe quem fode sigilo? A gente. Então, é isso que eu falo. Eu quero saber o que eu faço para fuder e para tentar evitar. Vamos utilizar como exemplo o nosso sigilo da vergonha presidencial, pode ser? Vamos lá, vamos discutir isso. Vamos lá, sigilo da vergonha presidencial. A gente tá gravando isso uma semana, alguns dias antes do fim do carnaval. Então, tecnicamente, ainda tem tempo de funcionamento. É uma, tipo, é semana que vem? Não, só tô dizendo. Amanhã já é carnaval. Amanhã já é carnaval. Não acaba nunca. O carnaval no Brasil, oficialmente, ele vai acabar no próximo domingo. Não. Sim, enquanto a gente tá gravando. Quando a gente tá gravando. Oficialmente ele é terça-feira e só. Não. Oficialmente no Brasil não é o que tá escrito no papel. Oficialmente é o que as pessoas fazem. Mas se a gente tem que definir oficialmente. Tá. Mas entendeu? Senão, mas semana passada era o carnaval. Já. Terça-feira é carnaval. É a data que eu acho que a gente tinha em mente, era terça-feira. O que aconteceu? A gente fez um sigilo para a vergonha presidencial. Esse era o ideal dele. Não é caipinto. Não era caipinto. Não é licor de caipinto. Não. E não era pro Temer. E não era pro Temer. Era pra quem tivesse... Era pra cadeira. Inclusive, se Dilma voltasse, era pra ela se fuder também. Se o Aécio assumisse também, era pra ela se fuder. Se o Maia sentasse lá também, era pra ele. Pra vergonha presidencial. A minha pergunta, em algum momento, Eu realmente me esqueci. A gente falou que a gente queria uma coisa para que o presidente ou a pessoa que tivesse sentado parasse de fuder o Brasil. Porque se a gente colocou nessas palavras, eu vou te falar, olha... Make sense, hein? Make sense. Mas eu vou falar, sabe por que a parada... É que assim, muita gente brincou, o próprio Vinícius chegou a postar, que começaram a surgir diversas notícias sobre o problema urológico de Uranus... De nosso querido presidente. Vamos lembrar por que isso aconteceu, né? Vamos. A gente tinha feito a gravação e a gente tinha chegado só a essa conclusão, que a gente queria vergonha presidencial. Aí a gente combinou que eu ia desenhar o sigilo na versão merda que eu sempre faço, no post-it, e o Keller ia fazer ele ficar bonito. Então o dia que eu sentei a bunda pra fazer isso, fui lá, desenhei o sigilo, mandei pro Keller. Foi justamente o dia que o Temer teve o primeiro incidente dele com o Pinto. No dia que a gente terminou o pôster. É. O dia que o pôster ficou pronto foi no dia do Pinto. Eu lembro que isso aconteceu antes do episódio ir pro ar. Sim. Sim. Foi antes do episódio ir pro ar. Foi. Até porque o episódio ele subiu com o desenho já. Então, e o Keller tava sem nenhuma interferência por causa de uma piada que a gente tinha feito durante o programa. Ele colocou o lance do Pinto. Foi. Por causa da piada do polenguinho que a gente tava fazendo. Que os homens, na época, estavam tendo aquela história de que eles não lavavam o pinto. Exato. E tal, e a gente chegou nesse assunto. A gente foi lá, falou de polenguinho, não sei o quê, e decidimos fazer o pôster falando de lavar pinto. Tanto é que existe a versão sem censura do pôster que tinha muito mais horrorosa. Que eu tenho colada na geladeira. Que eu coloquei no sindicato. Então era só pra comprovar que não era mirando no... Mas o primeiro caso, lógico, do Temer, ele saiu no dia que a gente terminou o pôster. Uhum. Com essa temática, né? Foi com a temática. Eu tinha terminado ele, aí o Vinícius mandou a mensagem, falei, cara, eu vou renderizar essa porra e vou mandar mostrar. E a gente mostrou. Foi no dia que terminou o desenho. E aí, se você parar pra pensar nesse ponto, a gente queria vergonha presidencial. Rolou vergonha presidencial? Eu não sei se rolou e a gente tá anestesiado e não tá sentindo. É tipo, você umas piadas. Gente, pessoal, o Temer quase teve que arrancar o pinto. Vamos lembrar que o pinto dele tinha infográfico do pinto do presidente no jornal da Globo às 9h30. Tá. E o infográfico. Eu não vejo mais TV aberta. Gente, olha pra cá, olha pra mim. Jornal impresso. Olha só. Um infográfico de um cara de lado com uma rola. Brocha pra baixo, com uma bola. Meia bombinha. Se botasse no infográfico do jornal, você não dá um pinto duro. Não era meia bombinha, aí, não. Caralho, o infográfico era se fosse o jornal, não, era Band, bem nerdinho, era bem nerdinho, assim. Tava... Berrequinha. Então, não, na Globo. E aí tinha o William Bonner explicando, assim, eu sei lá quem explicando. Detalhe, quem sabe um pouquinho de inglês? Bonner. E aí o nego falando, não, o problema aqui era que a próstata está inchada, aí ficava vermelho. A próstata assim, e aí tá atrapalhando, né? E tinha um infográfico. Era um infográfico animado, minha gente. Então, vamos lá. Por exemplo, se a gente ver... O problema foi do cu. Não, a próstata tá ligada ao pilau dele. É, biologia. Isso é biologia. Biologia, Rogerinho. Não, biologia explica. Biologia aqui... Na biologia me escapa. O pai médico tá muito triste nesse momento. Enfim, mas isso é interessante, porque se a gente for analisar, porque, por exemplo, se a gente fizesse isso do Trump, bicho, toda semana ele tá passando vergonha em algum nível. É. Toda semana. Cara, chegou a mês de Michel Temer que todo mês o ministro tava caindo pra uma parada escrota. Não, e eu acho que, tipo assim, muito da zoeira dele. Se for analisar mais friamente, muito da zoeira para com ele, parou de ser com o satanismo, parou de ser com as coisas, e tem gente com deboche do cara mesmo, assim. Ele virou. Criaram-se piadas novas, né? Virou uma piada de si mesmo. O índice de aprovação dele. Ainda. E eu não esqueço, cara, quando ficou a 4%, né? 3%. 3%, e nego falando assim, ah, é de 4% é mais gostoso, 4%. Ou então o índice dele tá mais baixo que a margem de erro, tá ligado? Porque a margem de erro é justamente 3%. Então podia ser. Zero. O menos 3. Então tava muito louco, você entendeu? Então aí que tá. Então, será que foi? Valeu? Será que valeu? Vamos dar nossas opiniões. Então, eu fiquei meio... Eu achava que o negócio tava indo. Teve chegou um momento que eu achei que... Segurou. Segurou. Deu uma parada. Estacionou. É isso que eu percebi. Ele tava numa crescente mesmo. Tava numa crescente. Tava lá, eu disse... pra fora! Pariu pra fora! Eu vou falar aqui por que eu acho que estacionou. Uhum. Culpa. Temos aqui 5 pessoas nessa mesa e 2 se sentem culpadas por isso. Ai, devo dizer que isso eu é 40%. Sentia-me. Eu 40%, cheguei... 40% da mesa. 40% das pessoas que estão fazendo a magia não querem que ela dê certo. Como é que vai dar certo? É assim, não é não querer que não dá certo. Eu fui criada como católica, eu tenho que todo dia decidir desconstruir essa culpa cristã. Às vezes ela vem lá e me dá uma rasteira, que nem a Mulher Maravilha. Ai, caio. Que rasteira bonita, hein? É. E o Galvão Bueno narra o pombo sem asa que ela na tua cara. Eu caio nessa. E eu caí num momento que eu tava conversando com ele. Eu disse, porra, mas caiu o pinto, né? Já não funciona mais, certeza. É um pouco demais, né? Tipo assim, uma coisa é uma vergonha. Outra é... esse negócio físico. Exato. Aí o Vinícius virou pra mim e falou assim: ele te fode todo dia, pelo menos agora ele não pode foder a mulher dele. Que já não devia, mas não tem. Então vamos lá, então explica aí, Kélia, por que você ficou arrependido? Eu fiquei arrependido? Arrependido. Tu tá achando, tu tá pensando que é o quê? Arrependido de quê? Não, olha só, eu fiz um questionamento. Que é justamente o sigilo foi da vergonha presidencial, não foi de cair pinto. Aí eu fiz um questionamento. Aí eu perguntei pro seu Pelumbra, que você... Tipo assim, obviamente o Vinícius quer que tudo se exploda. Mas eu perguntei: tá, ok. Eu não queria que o pinto do presidente caísse. E de fato não caiu. Mas enfim. O objetivo não era esse. Só um minutinho. E aí talvez tenhamos um problema de branding. Que nós colocamos o pinto ali direto, então associou muito diretamente aquilo. Se fosse talvez só o desenho sem as frases. Talvez você demorar mais pra associar o efeito do cartaz, do nosso sigilo com aquilo. É talvez diminuísse o efeito da culpa. É como se a gente tivesse corrompido o sigilo. Tipo, por exemplo, você fazer um... Corrompido, rapaz? Corrompido você tá pegar teu coração. Fazer uma jarra de você pegar uma jarra de água e que você fez suco de laranja e você bebe a água e fica sentindo o gostinho da laranja. Chama-se homeopatia. Caralho, a gente tá indo muito longe agora. Não, então, mas tudo bem, beleza. Tá, eu fiquei culpado. Você ficou culpado. A primeira parte de você conseguir mudar isso é você aceitar. Depois você muda. Então, exato. Então, assim, eu racionalmente falando, cara, pra mim, quem tinha que cair era a cabeça do Temer, literalmente. No caso, enfim, eu queria que ele morresse de verdade. Mas... fica aquela coisa de, poxa... Mas o pinto, né? Não, não é questão do pinto, não, tipo... Eu acho que tem alguma coisa, assim, meio de masculina pra mim, porque na hora que eu percebi isso, isso passou por mim. Não, não, não, mas os homens se sentem um pouco mais culpados com o pinto alheio. Não, é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Eu tô falando, racionalmente, eu quero que ele se foda. Mas fica aquela coisa intrínseca na gente que é a porra da moral colocada ali. E assim, e é interessante isso porque, bicho, cristão é o bicho mais vingativo e safado que tem por aí. Opa! Mas existe toda essa construção em volta de que você tem que ser bonzinho, de que você tem que imaginar as pessoas dando certo, que toda vez que você ora pelos seus inimigos. Dá outra face. E apesar de não praticar isso, mas isso fica batendo na tua cabeça toda hora, né? E isso acaba te influenciando de alguma forma. E eu quero dizer outra coisa aí, Rogerinho. Que não é porque você não é cristão que você não tem culpa cristã. Você nasceu numa sociedade que é baseada nisso. Não, isso é bom a gente salientar. Porque, por exemplo, é muito... É, a gente teve uma polêmica de discussão no... Porra, Kelly, tá de sacanagem, né? Aqui na frente. Desculpa. De que houve esse questionamento. Será que é certo e tal, tal, tal. E a pessoa, ela afirmou, não, eu não acho certo, mas eu não sou cristão. Só que aí a Ju lembrou, né? Vinícius também lembrou, com um pouquinho mais de agressividade, que... É verdade. Mas não foi do carinho, é que o Vinícius, o carinho do Vinícius, ele dói um pouquinho mais. É um pouquinho mais. A gente pode falar em primeira mão. É, exatamente. Ai, eu gosto. Deixou marca profunda. Eu postei o dossiê Temer também do lado. Assim, tipo, nossa, várias bicho. Várias notícias de merda. Motivo para qual você não deve se sentir culpado. A gente vive uma sociedade construída no cristianismo. Então, a culpa. Não é nem no cristianismo, é no aspecto da culpa do cristão. Não, é mais do que isso. Então, por exemplo, o cara... Tem gente que faz questão de casar na igreja e não puto de católico. Tipo, isso demonstra o quão de certo e errado tá na sua cabeça com questões básicas do seu dia a dia. Homossexualidade. Tipo, ai, nossa, eu me sinto meio esquisito, eu não gosto de ficar muito ver. Mas eu não sou cristão, então, tipo assim, não tem nada a ver, porque não é normal. Esse fato de você colocar uma certa questão de normalidade, de nem precisa ser necessariamente certo e errado, dividir, mas, tipo, a questão da normalidade na sua cabeça é extremamente cristã. Não tem como você, porque você foi criado com essas ideias. E não foi indo pra igreja que você foi criado. É com teus pais, com teus tios, com tua sociedade à sua volta, e é isso. Não tem como fugir. Televisão, né? Marxismo cultural. Novela da Globo. Enfim. Não entenda também, tipo, ai, mas a educação que eu recebi da minha família não tem a ver com educação. Tem a ver com essa fucking moral. Não tem. Ai, porque os meus pais me ensinaram. Que bom que seus pais te ensinaram a ser correto. Isso aqui... Maravilhoso. Mas o que você está passando agora, o que você está questionando, é o lance da culpa. Ai, sim, eu vou desejar culpado. Mal. Eu quero acrescentar também o medo, que tinha muita gente que falava assim, ah, olha só, mas o Temer é maçom, ele tá protegido, a gente tá fazendo isso aqui. Falei, irmão, ele tá... Falei, bichão, o que ele tem de karma pra pagar, velho? Não tem maçonaria que segure aquele karma, assim, entendeu? Ah, mas ele é bruxão louco. E se der o reboot? Que reboot, cara? Eu sou um ninguém, mano. Você é um... Sabe aquela coisa de síndrome de estrelinha? Ai, mas eu tô fazendo a magia, vai dar um reboot. Nem, mano, você é um bosta. Ninguém tá nem aí pra você, pois, cara. Se ninguém tá nem aí pra mim, ninguém tá nem pra nós. É que assim, eu acho que a gente conversando aqui, ninguém tá incentivando você a ser um cuzão, a ser uma pessoa não. agressiva, a passar por cima dos outros. Você tá incentivando a galera a ser agressiva assim. Ah, sim, tá. Agressiva é bom. Mas às vezes... Porra, bicho, até Jesus deu uns tapas, né? Ódio é bom. Caralho. Ódio é bom. Tapa de Jesus. É bom. Jesus deu uns tapas. Ódio é bom. Ódio faz você fazer Jesus as coisas. Jesus chegou quebrando as porra toda lá. Jesus chegasse. Você não vai querer mais. Se Jesus chegasse na tua casa e quebrasse teu videogame, você ia crucificar ele também. É, então, enfim, mas tudo bem. Mas assim, a gente não tá incentivando que você, tipo assim, nossa, passe como um trator com a sua vontade em cima da vontade do outro. A questão não é exatamente não é essa. É você racionalizar certas coisas. Uma, enfim, vamos lá. O Vinícius tá rindo e eu não quero que ele... Eu vou olhar pra ele, vou olhar pro Keller. Se você for pensar, por exemplo, daquele seu chefe que é babaca, que humilha os outros, que sabe, tipo, poderia... Tudo bem, dar um aumento é algo relativo. Às vezes a empresa tá precisando de uma grana e não tem como te dar um aumento, é uma coisa. Mas tu sabe que o cara não tá te pagando em dia e ele tá todo final de semana indo com iate, viajando o carnaval pra Olinda. Tipo, porra, né, bicho? Acho que isso já é punição suficiente. Tu precisa matar o carnaval de Olinda. Olha, beijo, povo de Olinda. Tu precisa matar... Tipo assim, tu não vai matar o cara. Mas, porra... Que se foda se o cara, tipo, bateu o dedinho na porra do... Eu acho que é uma questão assim, é retribuição. Então, é, só que aí, eu postei lá, eu fiz assim, se você tem... Ai, você tá com a consciência pesada, ai, que vou fazer cair o pinto... Pense como num contra-ataque, bicho. Você, novinho, igual nós, vai ficar trabalhando, se essa porra for pra frente, pra sempre. Pensa na porra do trabalhador rural que não vive. A gente na cidade, bonitinho, que tem saneamento básico. Dá pra trabalhar 65 anos de boa. Opa! Agora pensa na pessoa que tá lá no cafundó do Judas, que não vive tudo isso. Ele não vai chegar nem perto dos 65. Tá tudo bem, mas eu nem queria levantar isso, porque isso é relativo, tem um babaca que defende ainda. Mas a ideia é tipo assim, é um cara que ele é efetivamente um corrupto e já tá cheio de provas. Não é tipo... Você vai tentar dúbio. Botar no meu cu, nossa, vai virar pro teu. É que isso, dó. É só que isso. Dó, que dó que eu tenho do Temerzinho, que só tem 3 milhões de reais ele em propriedade. Ele só tem 5 né, propriedades. Vou fazer o seguinte. Eu adoro aquela frase da Wicca que colocou a mão na cabeça e pensou assim, cara, ok, que é tipo assim, não faço mal, mas também não leve desaforo pra casa. Nós estamos falando isso aqui. Não leve desaforo pra casa. Magia é um instrumento dos despossuídos, irmão. Às vezes é só o que você tem pra dar o troco. Escuta novamente nosso episódio de magia e política, política e magia que a gente lançou lá. Vou deixar essa porra desse episódio ali, porque isso é uma conclusão. É porque o pessoal fala que eu não deixo os links. Eu não deixo mesmo, não. Que se for vocês. Google. Tem um campo de busca na porra do podcast e no Google também. Ódio. Ódio é bom. Então, deu certo ou não deu certo? Que isso descambou pra... Ética de novo. A minha Ju, deu certo? Sai, Vinícius. Proatividade. Não, mesmo. A gente vê por aqui. Ah, é. Então, se a gente for usar os parâmetros do Crowley, não. Não deu. No parâmetro booleano de Onze Láqua, deu em partes. a galera fez um monte de piada disso. A internet bombou umas boas semanas. Entendeu? Então, assim, para os meus... A minha régua aqui, eu não sou ninguém. Pode falar... Fala você pra eu não falar eu mesma. O quê? Pau no meu cu. Fala, pau no cu da Juliana. Pau no cu da Juliana. Isso. Na minha régua medidora, deu partes. Deu. Eu ri bastante com as piadas das pessoas, principalmente no Twitter, foi ótimo. Exatamente. Funcionou. Não quanto eu queria, eu conheço, mas o presidente passou uma vergonha aqui, todos os rolês internacionais que ele fez foi uma vergonha. O fato dele falar que conversou com o Putin falar que nunca viu ele, foi muito bom. Ai, foi lindo isso. Beijo, tem umas, Putin. Tem umas paradas. É, ele falou assim, não, eu fui lá, nós jantamos com o Putin, as mãozinhas dele de Tiranossauro Rex aqui, nós jantamos. E ele conversamos sobre as questões bilaterais e não sei o quê. Aí o Putin falou, não. Não, nem vi esse cara. Não. Nem vi esse maluco. Nem sei quem tava é. Caçando urso sem camisa. É, ele foi recebido, ele foi, nos países que ele foi conversar, ele não foi recebido pelos presidentes, ele foi recebido por um cara da embaixada, embaixador. Ah, pega a linha mais baixa. Manda pro faxineiro atender esse maluco. É, exatamente. Tipo assim, então, tá, o índice de aprovação dele tá, é nível ditador da Guiné, tá ligado? Não, o ditador sempre tem mais de 80% de aprovação. Do Toba, assim, saca? Tá bem baixo. Piada com o cara não falta, você assim, entendeu? O Caruso começou a fazer o personagem Temer no... É, o Caruso, as é verdade. As próprias, não todo mundo, mas muita gente da mesma linha política dele começou a falar mal dele também, de repente virou. Ah, porque eu não concordo mais com você. Mas o que eu queria era muito mais, então não tô satisfeito. Sabe o que eu gostei pra caralho? Que é nova. Que eu vi uma notícia essa semana que se... Ele falando que se não aprovar a reforma da Previdência até fevereiro, pode esquecer. Ainda falta 40 votos pra ele conseguir. Então o fracasso total dele pode ser a vergonha. Uhum. É verdade. Que como esse político, era, né? O projeto dele enquanto presidente. Era aprovar a porra da reforma da Previdência. É que acho que nem ele acreditava nisso também. Não, ele não acredita, é a agenda, mas ele tem que fazer. Mas ele tem que fazer. O cara tá lá pra isso. É, ele tá lá pra isso. A função dele é fazer a reforma. Lívia, o que você acha? Eu acho que a gente tava indo bem. Começou, foi lá, foi esquema. Aí você duvidou. Aí você também duvidou. Eu não sei se foi uma questão de duvidar, mas o fato, o negócio tava indo. Pato Branco, vai pro final, pra divisão, não sei o quê, agora chuta, puta que pariu pra fora. Foi isso que aconteceu. Teve um momento em que o negócio estacionou. Eu queria um batom na cueca mesmo, eu queria uma vergonha nacional, uma coisa, tipo, desculpe, mas aí vai muito do que a pessoa considera... vergonha. Mas eu queria um negócio tipo assim, Ronaldo encontrado no motel com não sei quantos travestis, entendeu? E sentir vergonha disso. Eu queria não que tenha problema algum ir pra um motel com os travestis. Aliás, eu aconselho. Vamos deixar. O problema é ficar fingindo que não aconteceu. Isso, é a forma como lida. Vergonha foi mais, né? A pessoa tentar colocar a coisa por debaixo dos panos e todo mundo ficar... Se o cara chegasse lá e falasse, fui mesmo. X. Não deu vergonha nenhuma. Mas eu queria uma coisa assim, eu queria vergonha nacional, eu queria achincalhamento. Vinícius, o que você acha? Cara, eu comecei achando que tinha fracassado total, mas agora acho que teve um pequeno nível de sucesso. Mas não o suficiente pra eu ficar feliz. E a culpa é sua. Tá vendo, que... Kelly? Acho que a pessoa não tá escutando, não tá vendo o que tá apontando. Acho que tem que fazer outro, inclusive. Beleza. Não, assim, e antes de eu dar a minha opinião, que não vale bosta nenhuma aqui, mas que eu acho que os ouvintes também têm que participar, porque eles... O que eles acham embaixo? Vários, né? Deles, tipo, a gente fez uma campanha, os ouvintes aderiram, gente, compartilharam. No que e vocês as pessoas acham? De fato aderiram, né? Sim, vezes, muito porra, maneiro. Foi do caralho. Tinha tudo caralho. Quanto é canto essa parada. Vamos fazer mais, vamos nos comprometer a fazer mais vezes, pra vergonhas e outras coisas. Então diga aí também a sua opinião. Você que nunca comenta, chega no magicando.com.br, chega aqui no post desse episódio, chega. Porra, Andrei, eu acho que foi, ou eu acho que não foi. E também fala a forma como você também compartilhou essa ideia, energizou. Sim. E qual o próximo que nós devemos fazer? Dá dicas. Exatamente. Olha, fala. Tem eleição esse ano. Cara, esse ano vai ser o ano da desgraça. Porque tem eleição, cara, tem Copa, tem um monte de merda, Olimpíada, sei lá, caralho. Que a gente sabe que tem probabilidade de 90% de se eleger, de acontecer uma merda muito grande e ele não ir pra campanha. Isso, aí cai o avião, o cara morre. Você pensou... tá falando de culpa por causa de pinto? Já pensou? Lula e Bolsonaro são pegos no motel juntos? Olha. Pum. Cara, isso ia ser muito bom. Acho que o Bolsonaro podia ser o próximo, hein? Bolso-Lula. Lula presidente, Bolsonaro vice. É isso aí que a gente vai eleger. Pronto, a gente vai... Agora todo mundo odeia, né? Pois é, enfim. Vamos lá, cara. É, escreve também no comentário. Olha só, uma pessoa que todo mundo odeia. Gilmar. Mas Gilmar... acho que Gilmar vai desaparecer. Você acha que sai na urina? As pessoas gostam dele porque ele solta todo mundo. As pessoas, quem gosta dele? Eu não gosto dele, não. Não, solta. Mas se der uma treta com você, é ele que vai soltar você. Não, ele vai. Não. Vou roubar um banco. Deixa eu falar um negócio. Você também pode escrever aí, se você tiver balls pra isso... Escreve aí também. Eu acho essa coisa de sigilo desses jovens uma bosta. Ih, não, rapaz. Funcionou porra nenhuma. Vocês estão se achando. Aconteceu um monte de coincidência, porque a magia boa é a magia clássica. Escreve aí. Pode com o seu nome. Verdadeiro, não com fake. Olha aí a Jojo que pistola a gente, do Jorge. Que a gente... Ó, Jo, tu tá mandando esse call to arms, eu não quero ver no grupo da diretoria tu ficar chorando a pitanga também, não, é? Não, mas é só pra pessoa escrever lá no nosso, não ficar falando em canais de terceiros. Não é, só posso assumir. É, porque a gente acha tem... Você que essa a geração tem... Rick and Morty não sabe fazer... A gente tem... É, não é nem desse aí, é outro. Você acha que não, mas a gente tem motoboy de treta, amigo. As tretas chegam tudo em nós. Vocês escrevem lá nos canal tem, do A gente tem YouTube, a chuva de treta, ele tá no encruzilhado. Né? Ele chega, o motoboy de treta chega pela tecnologia. Gente, eu vou te falar que a energia do carnaval tá deixando todo mundo pistola. Mas dessa... carnaval é pra isso, gente, carnaval é pra eu isso. Eu vou encerrar esse podcast. Tá bom, acho que alguém morra. Se quiser, corta essa parte que ele tá só passando a mão na cabeça. Não vou cortar nada. Não vou, essa não vou cortar, não. Não? Eu quero Ju Couch Warmers. Quero Ju Couch Warmers. Foi no extra. É, não era nem o do Rick Morty, era outro. Enfim, é outra pessoa. Cara. Não é. Aí vocês querem. Ai, André, corta isso. Ai, André, corta isso. Quer gravar ao vivo? Quer gravar ao vivo é isso. Quer gravar ao vivo é isso. Aí fica tudo animado, fofocando. Aí pede pra eu cortar. Ó, repare que eu não tô pedindo pra cortar nada. Eu quero é ver o oco. Eu quero ver 2018. Vou fazer um sigilo. Quero o Ju Pistola 2018 inteiro. Eu quero o Ju Out of Control. Nossa, bicho. Você jura que você quer isso mesmo? Pulando no sofá e dando cerveja como se fosse um objeto fálico. Dando cerveja na boca. Isso eu, por exemplo, vou cortar. Essa dancinha da garrafa? Depois eu mostro. Existem fotos. Vamos lá. Então, gente, cara, da minha pouca experiência, eu tenho que falar de um, não é uma vasta experiência, de uma curta experiência. Eu não tenho grandes exemplos de que eu considero acerto ou erro. A modéstia é a marca do adepto. Que pariu. Se vir, vou te contar. Enfim, então, tipo assim, olha, efetivamente deu, mas eu acho que foi um easy mode que a gente fez. Eu gostaria de fazer um sigilo mais hardcore. Porque, por exemplo... Um Gilmar Mendes, eu acho que vai, esse sigilo vai soar pra fazer alguma coisa, por exemplo, se a gente fizesse. Eu acho que ele vai soar, porque, porra, é a mesma coisa, tipo, sei lá, Trump vai passar vergonha, bicho, toda semana ele tá passando vergonha. Mas ele passa toda, ele, só com aquele cabelo lá, ele acorda e passou vergonha. Não, o Temer no primeiro ano dele fora, tipo, um ministro por 8 meses de ministro caindo aí, né? Ah, teve outro tanto vergonha, tipo, ele tentando colocar como ministra do trabalho a filha do Roberto Jefferson, ela gravando vídeos em iate. Cara, aquilo foi muito bom, foi muito posse, muito pré-pornô, né? Isso como vergonha, cara. Porra, foi um pré-pornô. Então, mas é presidencial, porque, né? Porque vergonha não tem. É tudo sem vergonha, né? Então, exatamente. É interpretativo. Eu quero ver algo menos interpretativo. Então, eu vou dar um sim com porém de... Vamos começar os trabalhos. Vamos fazer menos interpretativo. Dá um sim com porém. É um sim, mas não é um sim. Mas sim, vamos dar um sim. É um sim condicional. Todo mundo deu um sim condicional aqui. Vamos todo mundo se fuder. E vamos encerrar essa sim porra. Sim com anon. É isso... Sim, esse programa acabou? Acabou. Vai embora. Alguém quer dar um recadinho do Rogerinho aí? Eu quero. Posso fazer? Pode, faz. Amantes da magia. E tem que fazer o choque de egrégora, né? Tá, amantes da magia. Deixa o amiguinho fazer magia como ele quiser. Para de ficar regulando o jeito que ele faz magia. Se ele escolheu fazer vai lá. Se ele escolheu ser mago do caos, faz mago do caos. Deixa ele brincar, deixa os garotos brincar. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu tenho uma mensagem, Rogerinho. Não pode duas mensagens. Acabou. Não, pode sim. Fala. Vamos fazer um minuto de silêncio pro magista que só sabe fazer sigilo. Bom, bom, e, bom. Vamos terminar. Vou terminar com um minuto de silêncio. Bom ósculo no bode, vou deixar um minuto de silêncio amado pra ninguém, vai ficar tocando. Eu faço na edição, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou hiperativo, eu acho que isso é mais do que ele merece, inclusive. Andrei tá muito pistola, bicho. O Andrei vai comprar as empresas aéreas. Eu vou comprar um fuzil. É isso que eu vou comprar. Mas tem que ser aquele do GTA que vem dentro da van, manja? É, do GTA 4. Kelly. 5? 3, acho. Próximo. É. O Vinícius... Calma aí. Cara, agora tá pegando tudo o avião. Eu dei um chabral aqui. O Vinícius acha dinheiro nos compartimentos da cueca dele até hoje? Olha aí, dessa ó. Época que ele trabalha. O problema é quando ele acha outro compartimento. Da cueca. Compartimentos. Enfim,